Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, boa noite. Oferecimento de Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? O Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Ah, sejam bem-vindos. Tamo aí, né? Boa. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, né? Boa tarde. Ah, boa noite, boa tarde. Boa tarde, seu boa Bento, Impretzel, velho. Eu não conhecia você, mas Tundo. Oi. É isso aí. Domênico. Opa, nós chegou. Ah. Mano. E aí, Sombra, beleza, meu? Boa noite, pessoal, se vier com esse gemido, mas vou te dar uma boa tarde ainda, né? Quem? Boa noite, RG. Trouxa aí. E aí, Fernando? Boa tarde. É, Primeira, tá no ar mais um Estádio 97. Essa locomotiva do rádio. Fizeram uma montagem aqui. O RG. Mas isso não se faz. Os ouvintes são muito loucos, velho. O que, porra, tá escrito ali no chapéuzinho? Conductor. Conductor. Maquinista, velho. É isso aí. Mas então vamos ao time do maquinista do Estádio 97. Aqui. E aí? Qual é essa do maquinista? É que eles estão loucos pra ver o tamanho do trem. Ah, não faça isso. Isso é verdade. Todo mundo é louco. Que vergonha, hein? RG, vamos lá, hein? Olha aí, seu Beto. Tem uma notícia aqui triste. Por favor, sabe... Outra? Hã? Muito triste. Mas garoto outra, Joshua. Joshua, pô. Filho do rei. Você respeita o Joshua? É o filho. Esse é aquele que o Pelé reconheceu. É, então. Respeita o Joshua. O que aconteceu? Já, vou falar pra você, viu, que é o pai dele. Dizer, já dizer. Viram que ele não manja muito do negócio? Ele não é do ramo? Do riscado? Foi estudar ciências do esporte lá na Califa. Foi bem, hein, velho? Foi lá bem, pra mano. Califa, vai estudar lá as ciências do esporte. A notícia é boa, né? Melhor do que jogar, né? Exatamente. Melhor, né, velho? Mas, engenho. Mas é legal. Você tem condições de ir. Não, não é por isso. Quer saber, velho? O moleque é filho do Pelé, cara. Não precisa jogar bola, né, velho? Tá boa, vai desfrutar dos bens do pai. Vai comer todo mundo. Mas é verdade. Tá perdendo tempo jogando bola, velho. Tem condições de estudar, vai. Rude. Faz igual o Edinho, vai dar um rolê, meu. É, mas o Edinho deu um rolê pro lado que não podia. Foi muito legal, né, mano? Mas é o seguinte. Acabou se complicando um pouco. O Edinho é craque, pô. Mas, velho, filho do Pelé, Domênico Gato, vai querer jogar? Primeiro, vamos comparar você com teu pai. Já começa por aí. Já tá ferrado, moleque. Já começa por aí. Todo mundo fala, opa, se aí rompasse, filho do Pelé. Joga nada. Que eu conheci até hoje, teve dois caras que se deram bem, filho de jogadores famosos. O Djalminha, quem mais? O Djalminha e o Domingos da Guia, que depois vem o Ademir da Guia. Juan Verón atirando... também. O Verón também? O pai dele jogava muita bola. Então três, pronto. Ó, na história do futebol, três, mano. O Maldini. É. A chance de dar certo um cara que Maldini. O pai é famoso... É difícil. Porque quando o pai é um monstro, velho, o filho vai jogar, sempre vai existir a comparação. No Milan tem a dinastia dos Maldini. Não, mas é embaçado, mas nem compara o Maldini com o Pelé, né? Imagina, o filho do Maradona começa a fazer embaixadinha. A bola pega na canela, o sobrenome no Milan. Maldini, o sobrenome é mais que Maldini Pelé. No Milan é... Ah, mas manda soltar, manda prender. Se eu sou filho do Michael Leite, eu tento virar jogador, viu, mano? Eu inverso, não tem acontecer. Nada a perder. Olha, mas ó, o Michael Leite tá fazendo história do esporte, hein, velho? É impossível ele ser pior que o pai, né? Michael Leite tá fazendo história do esporte, hein? Mas dois jogos, porra. E o Santos tá de olho aí, Sombra, em dois jogos. Jogadores aí do Corinthians. Por exemplo. Tá monitorando. Vendo a situação, né? É. Que é o Harf e o Danilo. Santos tá de olho aí. Olha o Santos aí, RG. Qual vai ser os desfechos dos jogadores? O Harf eu gostaria, sempre gostei do Harf, seria muito legal. Agora, o Danilo. Danilo já deu, velho. O Danilo hoje. Danilo, lá de Santos. Você sempre desceu o pau no Danilo. Pô, RG, pelo contrário. Ela, RG. Sempre defendi o Danilo desde a época de São Paulo. Desde a época de São Paulo. Só que tem uma descendente, né? Daniel, hoje já não dá mais. Vai jogar até o final do ano? Dá. Não dá. Até dezembro dá. Danilo vai terminar a carreira no Goiás. Não, hein, até dezembro dá, gente. 6 meses aí, joga fácil. Mas sabe o que é, Almeida? Sei lá, acho que tudo é estilo. O time do Santos ele é um time rápido. É difícil o Danilo se enxergar o Danilo. O time do Santos com o Neymar também era rápido e tinha o Ganso, que é o jogador mais lento. Ah, mas é diferente. Eu talento do Ganso, aí é com posição do Danilo, acho que não se compara. O Ganso era um cara que recebia a bola ali e metia enfiada pro Neymar, pro André, pro aquele Ferrugem centroavante quando tava lá. Zé Love. Quer dizer, eram caras que saíam que nem louco atrás da bola. E até mesmo pela idade do Danilo, eu não acredito que o Danilo topasse agora um contrato até o fim do ano. Acho que ele ia querer, assim, tipo um ano e meio. Goiás não vai. Um ano e meio. Goiás encerra. Pra, né, pra dar aquela forradinha final. Eu concordo que ainda joga aí. O Danilo acho que ainda tem, sim. Futebol pra mais num time mais... Goiás. Mais cadenciado. Fecha, né, a cadeia do Goiás, tá ótimo. Pode ser. Ralf, Goiás final. Onde ele começou a ter projeção. O Ralf seria legal. O Ralf é bom mesmo. O Ralf eu gostaria. Mais alguma coisa do Santos? Podemos ir pro Corinthians. Você falou que tinha notícia triste, blá blá blá. Não, eu falei do Joshua. Era do Joshua. Isso, não, deu triste, certo. Não triste, Sombra. Triste. Meteram o Roberto Justus no Joshua. Triste pra ele. Porque ele não é do ramo e foi. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Esser, construindo com valor. Também promoção Pirelli, descontos imperdíveis. Consulte regulamento no site pirelli.com.br. Eliar, muito além da partida. Nós! Ah, ele chegou, hein? Beleza, hein? Vamos a vocês aqui. Nós, né, o senhor? Não, vamos esperar mais um pouco. Vamos aqui. Não é nós? Vamos esperar mais um pouquinho. Não precisa esperar, não. É nós ou não? É nós. Ele chegou, né? Quem chegou? Chegou, Marcelo Oliveira. Treinou, finalização. Como ele é peludo, hein? Pegou. Foi uma contratação. Essa surpreendeu todo mundo. Peludo é um pai. Ninguém esperava. Ninguém esperava o Marcelo Oliveira no Palmeiras. Acabaram com o Zinho. Hã? Acabaram com o teatrinho, né? Olha, foi bombástica essa chegada. Hoje é verazmente boa a chegada do... Ele tem bigode nos dedos, você viu? Tem aquele estufo na orelha, não tem, vó? Aquele estufão? Mas aí, e que mais? Ah, o Tóbio que é... Já chega já dirigindo o time, né? Chega. Ah. E o Tóbio falou que ele não tá sendo aproveitado, gostaria de sair. Já? Você dá o Tóbio ou não dá? Chegou o Leandro aí, ó. Dá o Tóbio. Domênico, a tua mãe ensinou ela. Ô, Domênico, os caras vão liberar o Tóbio e trazer o Leandro Almeida? Leandro Almeida no Coritiba é um jogador que eu acho o Tóbio. O Tóbio, quando ele começou no Palmeiras, estava jogando, ele estava bem. Ele não é mau jogador. Eu não sei o porquê o Oswaldo não aproveitava ele. E por esse motivo, eu acho que o Tóbio, se eu fosse o Tóbio, eu esperava o Marcelo pra ver se ele tem chance. Eu tô sabendo que o Tóbio gosta de xerém. Gosta da velha guarda da porteira. O Tóbio é o seguinte, Domênico. Ele é muito bom de bola. Mas ele gosta do agito. Gosta de xerém. Ele gosta do agito cruz, fica lá com a gente. Ele gosta do agito. Se ele não estiver focado na situação do treino, do jogo. Vocês estão falando, não sei nem. O Tóbio... dizendo por aí, né? Fica lá no... Ah, mas olha aí. Tem meu forro. Dizem muita coisa também. O xerém. Geralmente aí quando chega, olha, quando chega aí... Muita gente falando. O Zeca... Onde a fumaça pinga, né? Tudo bem. Ó, esse Zeca... Que mais do porco? Só isso aí, tá bom. Tá bom, tranquilo. Continua ruim. Ô, seu Benga... Parece que o Palmeiras vai pagar 4 milhões e meio de luva pro Lucas Barro, viu? Hã? Por isso que o Cruzeiro... De reais, de dólares ou de euros? De dinheiro euros. Do Brasil. De dinheiros do Brasil? É. 4 milhões e meio de dinheiros do Brasil. De luva aí, o Cruzeiro, por causa disso, desistiu. É o que estão dizendo aqui, né? Entendi. E levanta a informação que parece que a W Torre deve estar devendo um turu pra empresa da grama lá, né? Pagou. Ah, pagou? É? Mas devia, então. Sim. Ah, então vai estar normal. É por isso que eles não estavam fazendo manutenção. Não paga, não tem grama, pagou, tem grama. Lógico. Quem vende grama, quem vende grama, vive de grama. É, quanto mais verdinha, melhor. É que pra fazer show não precisa de grama, não é verdade? Precisa de tapumes. Hã? Precisa de tapumes. Tapumes. E, ó, 127 mil sócio torcedor, tá em sétimo de novo. Já bateu o Porto. Já passou. É, o Porco não. Porto. Ah, Porto. Porto. É. Porco versus porco. Chupa a galinhada que a gente repassou, viu? Galinhada é a senhora com esse seu bico sujo. Mas o Palmeiras, ele... Por causa da inadimplência, né? Que ficou inadimplência. Um número, ficou um número menor que o número que a gente tinha anteriormente. Você acha que o time perde e o nego para de pagar? O cara fala, quer saber, perdeu, eu não vou pagar esse mês, essa porcaria. Não, não acho isso, não acho. Tem de tudo. Se bem que pode acontecer, lógico. Tem alguns que pode, o cara fica puto e fala, bom, não vou mais. Tô dando dinheiro nessa. Se o time começa a vencer, o cara vai acreditar, entendeu? Agora, o que não pode acontecer é esse negócio da grama, hein? Ah, não pode. Pinta de grama verde, aí, pelo menos, sei não, lá. Não, né? Não é pintar de pera, gente. Não é assim, não. Não. Tem que cuidar direitinho da grama. Porque é o seguinte, e não adianta ficar com esse conversinho de quem que é a culpa aí, porque não tem culpa. Aí a culpa é do cara, o fabricante que forneceu, né? Tem culpa aí, Domenico? Me falaram que é o mesmo fabricante que faz o do Corinthians... É o mesmo fabricante que faz um outro... Fabricante? É o mesmo jardineiro. É o mesmo jardineiro. Fornecedor de grama. Dizem, pelo menos a informação que eu tinha, que era o mesmo cara que faz o... Como é que pode, cara? Mas um ele recebe e no outro não. Ele não faz instalar, ele não tira as pragas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso de recebe e não recebe. Mas ele não recebeu, né? Ele falou que não pagou. Mas que história é essa? O problema era que não recebia? Não tem nada de não receber. Quem que falou essa bobagem? Não, é. O Benja. Não, quem que falou isso aí? O quê? Mas é verdade. O Benjamin falou, falou disso, vocês estão loucos. É verdade. O Palmeiras não pagou o fabricante. Não, eu não falei isso. Não, eu falei isso. Calma. Ô, seu Benjamin, não é o Palmeiras na minha boca, não. Calma. Os caras não pagaram. Eu falei, não é o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Quem não pagou quem? A W Torres não pagou o fornecedor. O fornecedor faz a manutenção. Não recebeu, não fez a manutenção. Eu tenho fornecedor. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Não, pera só um minuto, mas não é essa a história que tá rolando, hein? É, mas é a história que tá rolando que os caras da grama alegaram que eles trocaram um negócio de grama de inverno, não sei o quê, e que não deu tempo de da grama pegar. É esse o papo que rolou. Não, o cara não ia assumir que não tem nada. Ninguém falou que não pagou. Quem falou isso aí? O RG acabou de falar. Não, mas ninguém falou. Falei, não, ninguém falou. Eu não falei que o Palmeiras. Falou que tinha dois boletos em cima da mesa. Não, eu falei Palmeiras, eu falei a W Tour e parece que não tava pagando a empresa de grama. É isso. Eu falei o Palmeiras. É não, mas, isso mas que não... pelo menos que eu tenho informação que passaram ontem. Perguntou o seguinte: 200 mil reais. Falou que não pagou. 200 mil reais. Tinha lá os negócios de 200 mil reais. Aí o RG falou que já pagaram. É isso. Pagaram porque é isso que está rolando e é isso que rolou em todos os programas de esporte. Se aconteceu isso aí de rolar hoje nos programas de esporte, eu não tenho tempo de ficar vendo programas de esporte. Fala a verdade, né? Eu leio no site quando eu tô no ar aqui. Então, assim, eu não li nada disso. E se foi passado nos programas de esporte, que tá devendo, é um absurdo o gramado estar ruim por 200 mil reais. Desculpa, porque a renda do Palmeiras lá... Ela sempre ultrapassa 1,5 milhão, gente. Dinheiro de pinga, né? Não é possível que os caras não vão cuidar bem de um patrimônio, não só do estádio, que é a grama, como também um patrimônio que vai cuidar do jogador. Porque o jogador, ele pode ter uma contusão grave, tô repetindo aqui. Não, mas segundo a RG, jogador esse ônus pode... é da W Torre, não do Palmeiras. Integridade física do atleta. Você entendeu, Sobra? Não importa de quem seja o problema de quem tá pagando, deixou de pagar. A W Torre ou o Palmeiras tem que entrar num acordo e fazer, sei lá, tem que pôr grama boa, porra. É um absurdo o que estão fazendo lá. Mas, ô Domênico, mas nem em Várzea ficou falou, aquilo lá, rapaz, tá de brincadeira. Nesse valor que você falou de arrecadação, não se esqueça que o Palmeiras aí, só pra abrir o estádio, ele já paga 750 pau. Mas tudo bem, mano, mas a já grama... Tem que evitar 750 pau da conta. Paga o 900, não tem problema. Não tem problema. Mas tá na cara que isso daí é birra, Domênico. Porra. Do Palmeiras com a W Torre. Mas tem que acabar a birra. Por causa daí... Mas isso vai ser discutido na justiça. Porque o Palmeiras, ele entende que... Saber se é birra ou se é dinheiro também. Não, mas não é só isso não, Benja. É, tem uma briga aí rolando aí nos bastidores aí entre Palmeiras e W Torre. Isso aí tá até negócio das cadeiras lá. Tá na justiça. Não, a briga tá feia cada vez que... Não, tá na justiça. Gente, tudo bem. Tá onde vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Tá numa corte arbitral. Não é isso. E se não arrumar, a grama em breve aí, o Paulo Nobre vai tirar os jogos do estado, sim. Ah, mas quando eu sugeri isso aqui, quase quiseram me matar. Mas o Lick tem um contrato que é obrigatório o Palmeiras jogar lá quando tá livre? Ué, mas o contrato... Você leu, vó? Também. Não, eu vi as pessoas comentando nesse canal fechado. Ah, essas coisas aí. Olha, a verdade é uma só. Muita gente diz muitas coisas, Mas ninguém tem que ver o... Se fosse ele, eu falava. Tem que ver o que tá no contrato de fato, né? Porque, eu ouvi dizer, eu li. Fazer um motivo, mas não mostra o contrato. Porque fala, eu li, eu vi, o cara me disse. Não importa quem ou seja, a minha fonte. A drama tem que estar boa. Olha, mas não importa, é isso que eu queria dizer. É aí forte, que tá, porque você chegou onde eu queria. Não importa quem é o responsável. Não importa quem é o responsável, gente. Depois briga, depois na justiça, quem é. Primeiro resolve. Tem que resolver, Sombra, sabe por quê? Ali, eu não sei se vocês entendem como uma prioridade, mas eu entendo que sim. É a maior prioridade. Olha opinião. Aqui, ó, a grama faz com que o time perca um jogo de futebol, a grama ruim faz com que um time, de repente, tenha problema, lesione atletas que são o seu patrimônio, atletas que você paga muito caro o salário pra manter o cidadão, sabe? Então, assim, não pode dar mole, pra, sabe? Como é que é o negócio lá da leite passou? Como é que é? Não sabe, pode dar mole a Kojak, milho pode, pro bode. Não, milho pro bode, sei lá, pode. Não pode, gente, não pode. Resolve, depois vai na justiça e briga. Olha, não era problema meu, era problema da WTO. Então vai lá com a WTO, depois conversa. Ó, eu paguei aqui, bicho, você me devolve aqui porque tá no contrato. Eu acho que agora, repente, não pode deixar assim. Vocês estão se desgastando muito aí até... Com uma informação que o RG trouxe, você entendeu? Oh, a RG não. Eu não trouxe. Isso. Quem trouxe foi o Bento então, e eu só esclareci a dúvida. Foi o Benjamin que falou. É, mas o Benjamin não falou que era o Palmeiras. O Benja endossou uma informação trazida pelo RG número 2. O maquinista. Isso é um elogio ou é depreciativo? Você me chamando de maquinista. Não maquinista sei. Tem sentido de liderança. É comandante, que é pilota. Ah, é? Que é pilota. Não, não, mas hoje ele não tá maquinista. É que ontem ele veio com boné. Porque ele, ontem ele tá com boné parecendo de maquinista. Capzinho do maquinista. Daquele desenho do Expresso Polar. Hoje ele não tá. Hoje ele tá com boné style da área. Mas aqui não tem F5. O boné de ontem era Milton Nascimento. Também. Seu bem, você tem mais manchetes? Tenho mais duas equipes. Então espera, porque o Benja antes vai falar da Pirelli. Fala aí, de pneu, quero pneu. E vou contar o final, e vou contar o final desse merchan. Você para com essas brincadeiras, viu? Vou contar o final do seu merchan. Sobrou até pra mim, que não tem nada a ver com isso. Ah, meia dúzia de... Meia dúzia de 3 mil. Ah, de 5 mil, de 1 milhão. Uns recalcadinhos aí. Os caras precisam de psicólogo, precisam de um psiquiatra, esses caras aí. Só fazer análise. Respeito psiquiatra. Olha só, agora... Não, eu respeito. Agora, hoje tem a coluna Folha de São Paulo lá, que o Zé Simão tá de férias, tá lá, o cara falando sobre o final do... Não, não do fala cereal. Mais nada disso aí, vai. Ah, mas tem verdade, o seu Matheus fica muito... Olha, eu vejo que o... O cara esperou 5 anos pra acompanhar humano, o final, véio. O desfecho do seriado, você contou no ar. Não, o seriado contei no ar. Não, o seriado, primeiro que eu não contei no ar, o seriado foi domingo. Ontem foi segunda. Mano, o seriado não terminou. Ontem foi segunda. Foi apenas a quinta temporada que terminou. Tem gente que gravou, cara. Ah, manda os caras no psiquiatra resolver isso aí. Olha só, eles gostam tanto quanto você gosta de Poderoso Chefão. Então, mas eu não xingo quem não gosta, se o cara me contar o que vai acontecer, nossa. Mas em 1970, ninguém te contou o final do Poderoso Chefão. E vai mudar a vida, esses caras ficam na frente da televisão, parece que os caras vão morrer, velho. E outro seriado foi domingo, ontem foi segunda. Ah, eu tava jantando a minha mãe e falei, desculpa mãe, vou embora, eu posso perder. Então, mas eu não antecipei, mas eu não falei na sexta. Você deixou sua mãe por causa do feriado. Mas eu não falei sábado. Tá agora, final do seriado não. Mas eu não falei sábado o que aconteceu no final do episódio. Ah, cruel. O episódio foi domingo. Ah, só ficou bravo com você, Benjamin. Ah, pode ficar, mas esses caras precisam de um psiquiatra, velho. O seu Bento tem razão, esses caras tomar a Gardenal. Agora, eu vou falar, obrigado, seu Bento, tamo junto. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. É isso aí, todos juntos. Fazem um trânsito melhor. E mandar um abração lá pra Juliana Vicente, pra Bianca Pires, o Leandro Capanema, o Mariano Pérez, o Marco Tronquete, o Vicente Marino e toda a galera da Pirelli, Zombinha. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, ouvinte. O que vale mais, hein? O seu carro ou o seu tempo? Olha, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro, é ou não é? Por isso a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Estádio 97, que prossegue com as manchetes no oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem o slogan "chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné. Também oferecimento de BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento. São Paulo. Vamos ao tricolor. Tricolor que... Ó, senhor Bravo, vai perder mais um, viu? Vai mesmo? Vai, vai. Já estão aí... Praticamente vão acertar os salários com o jogador, ver se vai... Denilson? O Denilson. O Denilson vai embora. Vai lá pro Al alguma coisa. Os caras vendem bem. Al. Os caras vendem bem. Vende bem. O cara vende bem. Olha, mano, essas duas vendas aí. É cara grosso aí, que os caras embrulham e vendem. Oh, né? O Wesley que tá aí hoje assistindo a gente, depois qualquer dúvida, pergunta. Parece mais. Parecido com o Wesley mesmo. Parece mesmo. Então, vai fazer um bom dinheiro aí com o Caio e com o Denilson. O que vai dizem dar pra, né? É que acho que sobraria pro São Paulo pouco mais de 10 milhões de reais pela participação que o São Paulo tem nos direitos econômicos do Denilson, né? Eu, sinceramente, cara, é assim, o São Paulo tem que tomar cuidado. Porque é um time que tem possibilidade, como alguns outros, de conquistar o título brasileiro. E tem que tomar cuidado com certo desmanche, né? Porque, por exemplo, já saiu o Rodrigo Caio. O São Paulo pode perder o Dória no meio do ano, porque o Dória deve ser devolvido lá pro clube do Bielsa. Foi embora o Bielsa, né? Bielsa foi embora? Parece, não ficou, não? Parece que sim. Precisa checar. Bom, a information. É louco. Então, o São Paulo fica lá com zagueiros, fica com Paulo Miranda, fica com o Lucão, que está servindo a seleção sub-20, o Tolói e o Edson Silva. Eu entendo que, assim, não que o Tolói seja o Dória seja um monstro, mas o Dória, eu acho ele melhor que o Edson Silva. Eu acho que ele é melhor que o Edson Silva. Já perdeu o Rodrigo Caio, que para mim é bom zagueiro também. É nada do outro mundo, mas é um bom zagueiro e entendo que tem futuro promissor. São Paulo precisa então pensar em zagueiro, a não ser que o Dória permaneça. Se perder o Denilson, precisa pensar em volante. E dizem que o Olé da Argentina postou uma matéria dizendo que São Paulo estaria trazendo por empréstimo de um ano e meio um volante do Vélez. Leandro de Sábado. Isso, tá, que é aqui, primo do outro de Sábado. É, dizem que é primo do outro de Sábado. Não vai ofender ninguém lá, não. Não, o Grafite não tá mais lá. Ah, não vai. Não é porque é primo que é mesma laia. Entendi. Não é porque é primo que é mesma laia. Ah, é sangue do mesmo sangue. Não, não é assim. Opa. Não. Generalize as coisas. Você vê na casa do Domênico. Em todo lugar. Você vê na casa do Domênico, as irmãs do Domênico muito mais inteligentes que ele mesmo. Não, cara. Não. Tá na mesma casa. O Domênico sangue, é o famoso, véio, da família. Não, ele é que é o famoso, mas as irmãs são mais inteligentes, ué. Aí, Domênico. Você imagina se a irmã tivesse voz. Punha no bolso. Olha, Você vai dizer que sua irmã não é inteligente, Domênico? É muito inteligente, mas ela é muito inteligente, porém deve ser muito mais até que eu, porque tem duas faculdades, inclusive. O que eu falei? De enfermagem e de advocacia, de direito. Porém, no futebol é burrinha, hein? Não, burra. Lá na minha casa tem duas burrinhas. Tá falando burra? É, porque não. A minha mãe já ficou pro nosso time, já tá eu, minha mãe e meu pai. Não tem jeito. E a outra que é casada já tá quase indo também pro lado do. Não, tá. É verdade. E o sobrinho? Porque os dois menininhos lá, junto com o Adelino e os dois meninos lá, o Matheus e o Vitor, já são tudo palmeirense. E a Silmar tá quase indo já, quase lá. A Soraya vai ficar sozinha ali. Ela tava com a camisa de São Paulo lá no resort. Quem? Mas ela tá fez fazer uma média lá. Fazer média. Com certeza. Mas, ô, seu Bento, então São Paulo tem que ficar muito atento isso aí, hein? Ainda tem a perspectiva dessa situação do Pato, que a decisão deve sair da justiça na quinta-feira. Então, eu encontrei hoje um corintiano nos corredores da área, um corintiano. Como torcedor, né? Mas acho que São Paulo tá por trás disso aí. Acho que não, hein? Eu não acho que São Paulo esteja por trás. Então, comentado, hein? Né? Porque o Pato Sombra, ele já tem aí uma proposta de um clube italiano. E falam que esse clube aí pode ser a Inter de Milão. Então, Fiorentino, eu fiquei sabendo. Pato, não, mas é que tá. É, a informação que eu tenho Firmino, é que pode, né, ser o, a Inter de Milão. É. Querendo ou não, é, se o Pato sai hoje, Sombra, se ele consegue uma rescisão contratual, é, ele vai pra Itália jogar lá, um lugar onde, isso, ele gosta, onde ele já se identificou. E nem Corinthians nem São Paulo ganham puto. Nem Corinthians nem São Paulo. Não, mas São Paulo não é normal. Não, mas normal, direito, vírgula. Não é de São Paulo. Mas normal, vírgula. Eu vou falar o porquê. O Corinthians tem que pagar o São Paulo. Calma, é, gente. O Corinthians, quando ele fez um acordo com o São Paulo, o Corinthians emprestava o Pato até o final desse ano, tá certo? E o São Paulo mandava aí como parte de pagamento desse empréstimo o Jadson. Isso. O contrato não tá sendo cumprido. Se houver uma rescisão contratual, o São Paulo tem algo a receber. Do Corinthians. Sim. É. Mas é isso que eu tô falando. O Pato, ele deixa aí São Paulo e Corinthians a ver navios. Deixa Corinthians e São Paulo a ver navios. É complicado porque é um jogador, Sombra, aqui. Se não acontecer esse rompimento contratual, se não houver essa rescisão contratual, ele tá sem clima para jogar tanto no Corinthians. No Corinthians nem se fale. Nem se fale. O Pato, depois já daquele pênalti, né, escroto que ele perdeu contra o Grêmio, depois daquelas declarações idiotas que ele deu. Ufa! Não, mas depois daquelas declarações idiotas que ele deu aí, daquela partida do Corinthians e Boca, que ele falou que não houve erro de arbitragem. E por tudo que ele disse aí, ah, inclusive vou torcer contra o Corinthians na Libertadores aí, por um adversário aí mais fraco, pra que o São Paulo pudesse enfrentar nas próximas fases. O Guarani, né? É, eu acho que ele não tem ambiente nenhum, tá certo? Pra pisar no Parque São Jorge. Imagina então o São Paulo agora aí, ele pedindo aí, talvez aí, rompimento contratual, e deixando o São Paulo a ver navios também. Eu acho que ele não tem mais clima pra jogar no Corinthians e muito menos no São Paulo. São Mas eu penso que essa situação dele. Eu penso que isso só se vai... Só vai se confirmar se é uma manobra jurídica ou não. Não, ou... Jurídica, é uma manobra jurídica, não. Manobra jurídica, é. Então, mas a favor do São Paulo ou não, com o tempo. Porque se o Pato fica, sim, velho... só o tempo dirá, claro. Se o Pato fica, pô, você não tem a dúvida que foi. Mas o Pato jamais ficaria... Hã? Ganhando 800 conto, não, não. Jamais, é, mas, jamais. Então, mas aí é onde entra a manobra, né? Quer dizer, você resolve tudo, aí chama o Patinho, senta aqui. O RG. Vai, agora vai ser assim, assim, assado. Você topa? Topa. É um absurdo o Pato ganhar 800 pau. Ontem, um absurdo. Ontem saiu o acordo, o Tevez tá com um pé e meio no Boca Juniors. É mesmo, né? E citou que é o seguinte, o salário dele seria de 650 mil reais. 650 mil What? Reais. 3 anos de contrato, 650 mil reais. O Boca não paga sozinho, a Nike Argentina estaria por trás. Mas o Pato é mais jogador que o Tevez, não. Ah, não é. Silvio, o Pato tem que correr e nascer de novo pra ele virar cara. Segundo o Pato é mais jogador que o Tevez. Ele tem que correr e nascer de novo. Ele tem que correr e nascer de novo. Aonde? O Tevez joga 350 vezes. Pode falar, o Tevez na frente do Pato é o Pelé. O Pato, vocês estão loucos. E eu vou te falar, e o Paris Saint-Germain tem uma proposta milionária pelo Tevez. E o Tevez. Milionária. Mas dizem que ele quer morar na Europa, voltar com o Boca. Não sei. Às vezes a paixão, às vezes vem mais uns 20, 30, 40 milhões de euros na conta. A paixão é água de pouquinho. O que eu acho legal do Tevez é que ele já deu declarações. Acho que não precisa mais de dinheiro. É, a situação dele é se ele volta porque escolheu voltar. O Pato cabeçando é melhor que o Tevez, irmão. Quem? O Pato. O Pato tá bom. É, sou louco, Continuando com as manchetes do Estádio 97. Corinthians. Olá, Coringão, Bento. Não tem nada pra gente comer aqui hoje, hein? Não tem, já chega aí, mano. Nossa, senhora. Umas amigas aí. Mas o negócio é o seguinte. Não tenho mais esperanças de poder me alimentar agora. Vai chegar umas amigas, seu Bento? Tenho que conviver com a fome. Eu tô com uma fome também, mano. Exatamente. Você pode ficar aí, meu, no ar? Não, mas agora não dá tempo. Eu vou mandar um sushi, Queria mandar uns sushis aí. Porra de sushi, você tá louco. Os hot rolls, Califórnia. Também gosto. Você foi pra mandar pizza? Pô, sushi, velho. Mano, pede sushi lá pra aqueles amigos nossos. Tava na fissura pra comer, né, agora uma comida. Uns nigiri. Acho que a pizza é legal. Eu ia pedir no Dizzy, mas agora tem só da hora, gente. Pedir amanhã. Tá bom. Mas amanhã a fome passou. Vamos falar do Corinthians, vocês estão dizendo. Coringão. Vamos falar do melhor do Brasil. Hoje foi confirmado, né? O Christian vai ficar um mês e pouquinho aí afastado. A lesão foi um pouco séria, né? Melhor porque me obriga a colocar o Real. É. E o River pede muito pelo Sanches. O Sanches. Cerca de 10 milhões de reais, quase 11. Tá valorizando, Bento. Esse sim é um jogador aí que, se o Corinthians tiver a possibilidade de trazer, vale a pena. E o Sanches é um jogador que joga na posição do Elias ali, ele é aquele volante de saída. Um cara extremamente habilidoso. Vai jogar hoje, inclusive, contra a Argentina. Muito bom. Pra quem não conhece, ele é um carequinha que vai jogar no meio campo ali, vale a pena acompanhar. A direito do campo. É um jogador aí que, no Brasil, tá certo? Com exceção do Elias aí de talvez mais uns dois, é uma posição carente no futebol. Todo mundo sabe que essa posição aí é extremamente importante. Às vezes é mais importante você ter um volante de qualidade do que um meia. E o Corinthians, ele já tem Renato Augusto e Jadson, que dão conta do recado. Mas o Elias Mal, o Corinthians, ele perde aquela referência de fator surpresa. Aquele cara que chega ali como uma opção de passe, ou até mesmo um cara pra poder chutar no gol. E o Sanches, ele faz isso. Fez isso contra o Cruzeiro, pra quem não acompanhou. É um cara que tem essa característica aí e cairia com uma luva nesse meio campo do Corinthians. E ele tinha sido oferecido ao Corinthians, mano, só que o Corinthians tava tratando pra trazer o Elias de volta. Aí não, acabaram não pegando o jogador. Meio que deu uma miada. É. E um outro jogador aí do River que tá um pouco enroscado a situação aí, mas o jogador tá querendo forçar a barra pra ir embora, é o Théo Gutierrez. Théo. É o Gutierrez que quando pegou aí a nossa querida Venezuela, ele não conseguiu fazer nada, assim como o Quadrado, assim como o James Rodrigues. Enfim. Mas vamos aguardar aí o desenrolar, né, Bento? O Corinthians, ele pega aí o Santos no sábado aí, 16h. E tem esses dois desfalques aí. O Bruno Henrique, que já não podia jogar mesmo. E agora, confirmada a lesão do Christian, é outro jogador que possivelmente aí não terá condições, né? Já tá decretado que vai ficar... Ele teve uma lesão na panturrilha, RG. Um mês fora, e né? E fez um exame, acho que foi uma ressonância e... Parece que a panturrilha dele é assim, né? Parece que abriu determinaram meio. Que ele vai ficar um mês de molho. E esse papo do Dentinho, mano? Que o empresariado por Mr. Kia e estaria voltando ao Corinthians. O senhor Dentinho vai jogar no Corinthians, mano. Olha, eu acho um jogador que hoje não conseguiria vestir a camisa do Coringão, não. O Corinthians é um time que tá fazendo aí um planejamento, tá tentando renovar. O Dentinho, desde 2011, tá certo? Quando ele deixou o Corinthians até agora, ou seja, 4 anos, ele marcou 6 gols. Só? E você acha o quê, Benjo, do Dentinho? Não dá pra trazer um jogador que marcou 6 gols. Parece que tá tudo certo, hein, mano? Em 4 anos. Aí, parece que Dentinho. Vai jogar no Corinthians. Hã? Dentinho no Corinthians, o que você acha? Ele tem 1,5 gols por ano. A dupla de ataque do Corinthians hoje, quem que é? Mendonça e Romero. E o Wagner Love. O Dentinho chega quando? Pode, um erro não justifica o outro. Pode vir, tá chegando, o Dentinho mano. Será muito bem-vindo, velho. Eu não acho. Nesse time do Corinthians que é Romero e Mendonça no ataque... Nossa, mas um erro não justificou. Pode trazer o Dentinho. Pode trazer. Mas nem pro grupo? Pode trazer o Dentinho. Não, jogador pro grupo, RG. Trazer mais do mesmo ganhando 500 pau por mês? Desculpa. Ah, mas não será que vem por 500 pau? Não, o Dentinho descartou. Titular, mas peraí, o Fluminense descartou, RG, o Dentinho, porque o Fluminense também tinha interesse. O Fluminense acabou abdicando da contratação porque o cara pediu muito. 500? Mas você não pode trazer o cara. Que não seja 500, que seja 350. É muito dinheiro, RG. O cara, em 4 anos, ele marcou 6 gols. Ele tem 1,5 gols por ano. E foi emprestado do primeiro time pro segundo. Nos últimos... Aí eu pergunto pra ele, nos últimos anos, quantos gols o Wagner Love marcou? Quanto veio ganhando? E ele fala que era uma boa contratação também. Na China, você viu quantos gols o Wagner Love marcou? Quantos? Vamos pegar aqui. Pega aí, não, pega. Pega. Pega. Foi muito mais que 6. Quantos jogos você viu? Romero, você fazer? E por que você falou a respeito dos gols? E a China, não quis que ele continuasse mais. Ué, e a Ucrânia quis que o Dentinho, continuasse? Então, por isso que volta. Ué, mas é que tá, já voltou pagando Wagner essa Love, grana volta. Toda. Que volta a falar. Eu queria a contratação do Wagner Love, Bento, quando o Corinthians aí ameaçou trazer. Eu falei, é um bom jogador. Mas hoje... Tô falando hoje, tá? Não vou falar daqui 6 meses aí, porque pode ser que ele volte a jogar bem e eu espero que ele consiga. Mas hoje, o Wagner Love é um jogador que no custo-benefício não tá valendo a pena. O Corinthians contratou o Wagner Love com a expectativa de que ele pudesse ser o 9 que o Corinthians precisava ali quando o Guerreiro não pudesse jogar. E hoje, no custo-benefício, o Wagner Love é um jogador que não tá valendo a pena. Mendonça, Romero. Dentinho seria outro. Mendonça, Romero, Luciano. Pô, pelo menos o Dentinho que a gente viu uns anos até, pelo menos dá joga bola. O Romero é mais jogador que o Dentinho, hein, malandro? Não dá, gente. Não dá, pô. Não é, filho. Romero já é. Eu prefiro, você tá bem, hein? Eu prefiro o Dentinho sem ver jogado que esses caras que estão aí. Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ah, temos sim, olha quanto tempo. Beleza! Here comes the português! Repete a vinheta, vale a pena, faz tempo aí! Repete aí mais uma vez! Repete aí! Repete aí a vinheta! Por favor! Ah, mesmo com a voz do demônio é bacana, português. Portuga, estava conversando aqui fora do ar, você pediu a voz hoje. Pedi! Falando a portuguesa. A vó tá aqui! O que aconteceu? É o seguinte, vó. E seu Bento a todos. Obrigado. Não fica triste. Depois eu fico. Uma reportagem. Parabéns ao jornalista. Não tem nada a ver com isso. Está bem claro o jornalista Jorge Nicola. Que eu gosto muito, sou fã. Gosto muito de Jorge. O príncipe da portuguesa, o senhor Elídio Lico. Elídio Lico. Ex-presidente da portuguesa. Tinha dado uma declaração hoje. Depois de tanto tempo. Ontem, foi publicada hoje. Falando que o ministro teria dito que o Fluminense e a Unimed teria um potencial para pagar e comprar. Não era ministro, viu, Portugal? O Everton era um procurador, não é? Não, senador. Senador. Muito bem, mano, obrigado. Quando o cara ligou pra ele na volta pra confirmar o que ele tinha dito ao competente Jorge Nicola, aí ele disse. Aí ele começou a gaguejar, hein? Porque ele mal consegue formular uma frase em português. Seu Elídio Lima. Ele disse o que ele disse. O senhor foi presidente da Portuguesa. No pior, o senhor conseguiu piorar aquilo que já era ruim demais. O senhor esteve no clube, no mínimo, eu vou estar baixo, que no mínimo 6 meses. O senhor nunca tocou nesse assunto enquanto o senhor era presidente da Portuguesa Sports. O senhor saiu de fininho quando invadiram lá a polícia, que tinha um negócio de pôquer lá, que, é, na minha opinião, é legal, mas o senhor tinha que estar lá, dar a cara para bater. O senhor saiu de fininho. O senhor, toda vez que o senhor tocou na sua Portuguesa, principalmente essa que é o maior escândalo de corrupção do futebol brasileiro, de todos os tempos, que é o caso Portuguesa, Everton, STJD... Ah, mas não é escândalo de corrupção. Ninguém falou nada, que aconteceu nada de errado. Sim, ninguém falou, mas todo mundo sabe. Quando o senhor Elídio disse, o senhor tem que ratificar o que o senhor disse. Não correr. E teria que ter dito quando o senhor era presidente da Portuguesa. Não é agora. Se o senhor sabe quem comprou e quem vendeu, o senhor fale. Eu posso dizer, seu Elídio, que tenho conhecimento da história. Aliás, até o porteiro do Canindé sabe. Eu só não falo aqui porque eu não tenho documento. Não sou trouxa. Agora, se o senhor tem o documento, o senhor fale, seu Elídio. Agora, para de envergonhar português. Vai tocar sua padaria, seu seco de molhaço. Eu tenho documento. Vai, você tem documento, Aguinaldo? Eu tenho e eu mostro. Se você quiser, eu quem? Quer ver, Domênica? Ah, eu comprava. É a tua mãe. Pra... Domênica é a mãe. Desculpa, atrapalhei seu discurso. Não, não, que é isso, Aguinaldo. Só para encerrar, seu Elídio, as pessoas de torcida portuguesa pediram... Para de envergonhar a portuguesa mais ainda, seu Elídio. Deixa a portuguesa, vai cuidar das suas coisas. Para de falar bobagem. Muito bem. Ah? Esse é o Estádio 97, foram aí as manchetes do Estádio 97. No oferecimento do consórcio Honda, todos os ouvintes que ligarem e disserem chegou a sua vez consórcio Honda, conquistam um lindo boné. O Estádio 97, que também tem o oferecimento da Banditec. Vou dar um recado aqui da Banditec, porque é um aviso muito importante, viu? Sábado, dia 20, exatamente neste sábado, dia 20, acontece a prova do processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. Você está pensando em fazer uma faculdade de TI e ainda não se inscreveu? Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. Essa prova é válida para as bolsas de 20% a 100%, conforme sua colocação. Além disso, a Banditec tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui. 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. E, para completar, tem o principal diferencial da Banditec, a atualização constante na velocidade da TI. Na Banditec, cara, você vai encontrar tudo atualizadíssimo. Os laboratórios, os equipamentos, os softwares, os sistemas, os professores... E vai ser assim do seu primeiro ao seu último dia de aula. Você vai sair da Banditec formado, tendo visto coisas que ainda nem terão chegado às empresas. Lembrando que são 3 cursos, hein? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Inscreva-se agora! A prova nesse sábado, hein? É banditec.com.br. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Passar aqui uma nota de pesar, né? Você lembra do Dr. Edson Zago? Fiquei sabendo ontem, o filho dele mandou um e-mail, rapaz. Conselheiro do São Paulo, então. Dr. Edson Zago, ele faleceu, era o vintaço aí do Estádio 97. Esse era o 20 e o 20 mesmo. Inclusive o filho dele, o Carlos Zago, ele mandou pra gente aqui pra comunicar o falecimento do pai dele, né? Ele era ex-conselheiro, foi conselheiro de São Paulo, ex-procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, era um fã do Estádio 97, chegou a participar com a gente aqui no ar, né? E até o Carlos, filho dele, fala que lembrava sempre de voltar do colégio ouvindo o Estádio 97 junto ao seu pai, o Edson, que faleceu. Então, ó, Carlos, cara, nossos sentimentos ao senhor Edson, que você foi uma pessoa que, quando possível, sempre prestativa e... Pô, o ouvinte do Estádio 97, né? O Edson Zago era um bom sujeito, cara. Um cara muito legal. Era muito bacana, que Deus o tenha. Nossa, é diferente da família e dos amigos. Com certeza. Muito bem, daqui a pouco vamos falar da limusine do Estádio 97. Vamos falar também do leilão do Estádio 97, que hoje nós estaremos leiloando uma vaga de goleiro na promoção Eu Vou Jogar no Morumbi. De repente você vai ser goleiro e vai jogar lá no Estádio do Morumbi no dia 26. Ou você vai jogar no gol do time do Pita ou no gol do time do Careca, que serão os técnicos, hein? Daqui a pouquinho o resultado do leilão. Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento da Bozano. Vamos falar, olha como, olha que bonito, mano, falando da Bozano, hein? Que menino, hein? É, Sombra, você que vai viajar, tem que ir bem barbeado, velho. Vai entrar na Terra Santa, velho. Na hora que você passar na imigração ali casa. No purgatório, tem que dar aquela, hein, Domingo? Verdade. Tem que dar aquela caprichada, velho. Você acha que aquela cara de mendigo lá, você nem entra. Não entra. Tem que caprichar, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma parte de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Você vai me perguntar, mano, o que é a tecnologia B-Effect? A tecnologia inovadora que vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele não vai ficar toda áspera, gasta, surrada, vermelha. Vai ficar top, vai parecer a bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. Vai levantar agora o braço pra segurar lá naquele PQP do metrô, você não vai matar quem tá embaixo, velho. Verdade. Não, o cara não vai ficar olhando pra você com aquela cara feia, parecendo que abriu uma caixa de esfirra. Não vai, verdade, cara. Vai ficar legal, velho. Fala esfirra que eu tô com cheirosinho, fome. Cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Hoje é dia dos ouvintes virgens ligarem. Aqueles que nunca entraram ao vivo aqui no Estádio 97, vão participar hoje ao vivo com a gente no 3284-7097. E como disse o Mano aí, né? Quem disser só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. E também, quem disser o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné do consórcio Honda. Ô, Sombra. Calção, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos aqui. Tá recuperado já? Coração tá bom? Graças a Deus, tudo bom. Ah? Eu tô meio nervoso. Por que você tá nervoso, Calção? Porque minha seleção tá jogando. Quem tá jogando? Jamaica. Ah, você não é brasileiro? Não, aqui é Jamaica. Eu tenho até um grito. Passou uma fumaça e nele tava escrito que a Jamaica passa. Quase errei a letra, perdão. Mas olha, vou dizer uma coisa, você é um poeta. Obrigado, hein? Você é um poeta, Calção. Vai, Jamaica. Vamos lá, meus amarelos. Como que é? Gol, Jamaica? Gol? É, gol. Assim, gol, Jamaica, gol, Jamaica, gol, Jamaica. É, que a gente toma um ar pra poder gritar mais. Isso, tem torcida organizada, Jamaica. Exatamente. Tem o seu Bento, tem o Benjamin. Eles demoram pra gritar gol, entendeu? Quando você faz a ola, o último faz depois dos 50 minutos só. Benjamin não torce pra Jamaica, não. A ola é em câmera lenta lá na Jamaica. Mas o seu Bento torce pra Jamaica? Mas eu adoraria conhecer a Jamaica. Eu gostaria de ir no museu. Nossa, você não sabe o sonho que eu tenho. Lá em Kingston. Mas em Kingston tem o museu do... Pô, os caras falam que é legal pra caramba o museu do Bob Marley. É, da hora, meu. É uma coisa imperdível, cara. Ah, eu gostaria de conhecer. Você não vai fazer um mundo segundo os brasileiros pra Jamaica? Na Jamaica tem altos resorts ali, legais demais. Jamaica é Caribe, pô. Tudo que você conhece lá, você não lembra depois. Eu vou fazer segundo os brasileiros de bom gosto. Esse é o seu problema. Você pode ir pra Jamaica daqui, velho. Você tá aqui, você pode viajar até lá. O Balo tá parecendo o Smurf hoje. O Balo tá de azulzinho, tá de azulzinho. Tá meio semi-cruzeirense. Tá bom, é isso. Vamos lá, vai tocar o nosso Asdrubal. Olha o Asdrubal. É. Alô? Alô? Alô? Agora vai, Domênico. É. Agora vamos ver. Alô? Nossa. Alô? Oi. Quem fala? Boa noite. Nossa. Tá ruim a ligação, velho. Vai cair. Dentro do poço. Tira um pouco de água daí. Tá de brincadeira. Tá feia a coisa, velhinho. Alô? Oi, quem fala? Melhorou. É Daniel. Daniel do que, Daniel? Daniel Santos. Quem mais? Quem mais? Boa. Daniel Santos do Amaral. Do Amaral. Primeira vez que liga aqui? Primeira vez. E quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 33 anos. Ah, não vou falar que é idade de Cristo, né? Nem eu que é idade do médico. Domênico, falei com meu pai, ele torce Marcelo Oliveira. Ah, então pô, tá bom. Pô, chega de jeito. Então tá bom, vamos ver se melhora, vamos né? Vamos ver se é o mesmo jeito. E 3.3, RG? É, Domênico, isso me lembra... Hoje. Me lembra muita falsidade, viu? Falsidade? É. Por quê? No ser humano. É. Ah, é? Muito triste. Isso. Mas por quê, RG? Fala... É, porque às vezes o cara fica pregando e não faz o que pratica. Ah, mas, é? Por exemplo, você não ouve muito? Ah. Amará os uns aos outros? Ah, não. Ah, sensacional! Ah, não, sensacional! Até o ouvinte ficou tão animado que ele mesmo se autodesligou. É legal é você sentar na porra desse banco dando essa risada escrota. Isso que é legal. Carlos Alberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É ridículo. Então, o cara desligou, hein? A sua risada já é um dos ícones do Estádio 97, uma das marcas não do Estádio 97. Obrigado, Marcelo também não gosta. Sei aonde, hein, Marcelo. Né? Vamos lá, mais ouvintes no ar. O oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Beijo, tá com sono. Morrendo. Morrendo. Alô? Meu casão. Alô? Quem fala? É o Pedro. Ah, Pedro. Ô, Pedro? Tudo bem, Pedro? Ô, tudo bom, Dodô? Consegui, baralho! Uhul! Eu também tô conseguindo. Eu vou tirar do Viva. Do Tira Viva, do Viva ou do Morto. Ai, LG, você gostava mais aí, do Pedro ou do Bino? Os dois. Não, escolhe um. Os dois se completavam. Pelo amor de Deus, Bino. Deixa eu dirigir o caminhão, Bino. Mas na vida real, os dois não se falam, né? Ah, mentira. Não sei. Ah, o Fagundes que? Fala assim. Verdade, né? O Estênio Garcia e o Fagundes não se gostam. Ah, é verdade? Nossa, é futrica. Alô? Espera, espera, espera. Manda o nome completo. Pedro Flores Primo. Flores Primo, e quantos anos? 25. Ah, RG, 2.5 hoje. Ah, seguindo ainda na linha da, dessa coisa. Do que, RG? De perdão, perdão e falsidade. É igual aqueles caras que chegam e falam, ah, eu perdoo você, entendeu? Ah, sensacional! É. E aí, pra isso, manda flores pro primo, né? Desliga. É, RG. O RG prima pela verdade. É sensacional. É um cara, RG, sensacional. Ô, Dodô. Ô, velho, diga. Deixa eu falar rapidinho que a minha bateria tá acabando. Ah, o crédito, vai. Fala que é o crédito. Ah, eu queria mandar um abraço pro pessoal da GDM aí, entendeu? E falar pra RG subir o hino do Santos aí, só que ele abre o hino, ué. É o Santos! E aí, velhinho, antes que acabe a bateria, diga tudo que você tem direito. Ó, primeiramente, falar aí que vocês fazem um trabalho da hora, meu. Rapaziada, faz bom tempo que eu escuto vocês. E, pô, é a visão do torcedor na mídia pra todo mundo escutar. Isso aí é muito bom o serviço que vocês fazem, entendeu? Continue com isso. Valeu, cara. Não tem nenhum torcedor aqui, não, hein? E o nosso peixe, velho, na zona do rebaixamento, como é que faz? Sim! Então, RG, isso aí é uma situação complicada, mas assim, o Santos deve saber, o time grande não cai, então daqui a pouco ele vai cair em cima de novo, RG. Time grande não cai? Não entendi, time grande cai uma vez só. Não entendi, ué. Time grande não cai nunca. Aí, chupa a trouxa. Chupa, otário, vai cair sua ligação aí, ô Mané. Que otário, respeito o ouvinte. Aqui não cai não, mano, aqui não é o time da marginal. Tá caindo já a manela, ó, chiado, ó. Mas, ô Pedro, deixa eu perguntar uma coisa pra você. É lógico, o Santos completo, é claro que não cai, né? Completo a gente menciona, tendo Pelé, Mengal, tendo Lucas, tendo o Ricardo Oliveira, tendo o Robinho, né? Mas se você perde o Lucas e perde o Ricardo Oliveira, como que você vê essa situação? Porque... Ricardo Oliveira? Não, o Robinho, desculpa, você perde o Robinho. Como que o outro rapaz, o Lucas Lima. Então, o Lucas e o Ricardo ficou com medo e o Robinho. Então, se perde dois jogadores que já estão lá estabilizados, de boa qualidade, e a gente sabe que cada vez mais, lógico, nem o RG, olha, o Santos vai acabar, o Santos não vai acabar nunca, não é isso, né? Certo. Não vai acabar, mas assim, concorda comigo, é muito difícil repor, cada vez mais difícil, até para arrumar jogador bom para a seleção é difícil, você imagina para time. Como que seria repor Robinho e Lucas e rondando uma zona de rebaixamento, cara? Sem dúvida sobre fora também a questão financeira, né? Porque isso que você está dizendo é na prática, né? Agora, sim. Se você levar em consideração que a diretoria do Santos está rebolando para contratar para renovar com o Robinho, imagina a dificuldade para trazer novos jogadores, né? Então, assim, todo esse aspecto conta muito. Só que eu acho que o material que a gente tem na base, ele é um material que, assim... não dá pra comparar. No Brasil a gente não tem nada que é muito bom. Então com o que a gente tem, eu acho que a nossa fórmula dá certo. entendeu? E tem um outro... Que... E tem... Não, você está certo, eu concordo. E tem um outro detalhe. Quando a gente diz para que não se crie a teoria da conspiração ou o desespero agora no início do Campeonato Brasileiro, é porque nós temos a consciência de que se perderem esses jogadores importantes, é claro que o Santos fica longe de um título, vai ficar, realmente vai ficar longe, talvez até daquilo que se habituou agora a dizer, que o time tem que chegar lá para disputar Libertadores. Eu acho também uma puta idiotice, porque não adianta nada você chegar na zona para disputar Libertadores e depois não ter time para continuar. Então, também, também não refresca porra nenhuma. Mas a gente tem que pegar como exemplo o ano passado, em que o Santos não tinha esses jogadores, talvez até um time com menos qualidade que esse, e fez um campeonato brasileiro razoável. Quer dizer, então eu não vejo, esse sintoma de que vai cair ainda. Exatamente, até porque, o nosso futebol hoje em dia está baseado muito por baixo. Se você for analisar os outros times, o Santos com o que tem, e mesmo perdendo algumas peças, tem time para competir no Campeonato Brasileiro. E eu acho que vai normalizar, sim. Os times grandes vão sair dessa situação. Tudo bem, aí vocês falam, e o Vasco? Pode ser, um ou outro. Mas eu acho que tem 6 ou 7 times aí que vão ficar brigando. Mas a Série B não pode servir como uma estratégia, RG? Não, entendo o que eu tô falando. Lá vem ela. Mas é verdade. Lá vem ela. Que maldito. Não, mas o que eu tô falando é sério, gente. O Santos hoje, RG, ele tá passando por um momento crítico financeiro, e não é exclusividade do Santos. Eu acho que todos os clubes brasileiros aí tem aí as suas pendências com jogadores, enfim. O nosso vai acabar agora, ficamos ricos com o Ricardo. Não ficaram. Parmeira não tem nada. O negócio é o seguinte, não, vocês têm um presidente rico. Se o presidente morre, não importa, o presidente é nosso, não é de vocês. O Paulo Nobre é o marca Mas é nosso, não é nosso. É nosso. Ah, o presidente é nosso, não é de vocês. Conclua o Santos, por favor. Eu sei onde ele quer chegar, mas é fácil de responder. Mas o RG, é sério mesmo, às vezes a Série B, ela funciona até para que isso sirva como uma estratégia. Na Série B, você não precisa fazer um investimento muito alto. Só um minuto. Deixa ele falar que vai cair a ligação dele. Ele tá sem bateria. Tá acabando o crédito. Fala. Só um minutinho. Tamo aqui pra te esperar. Tamo aí, bacana, você acha que isso aqui é o quê, velho? Isso aqui não é poupar tempo, não, velho. Que isso, mano? Pode brincar só um minutinho aí, vai falar pra todo mundo. Poupar tempo é bom. Conclua rápido, porque já sabemos qual é RG, isso aí não serve só pro Santos, não. Às vezes os clubes que estão aí numa situação crítica, quando rebaixado, por exemplo, o Vasco, é que o Vasco vai e volta. Então é meio que um bumerangue. Mas é. Cacete, mano, você é chato, velho. Ou você fala ou você escuta. Mas o ouvinte, você não pode falar. Mas ele ligou pra falar, velho. Então, peraí, fala aí, Pedro. Aí, chupa. Aí. É que o Pedro tava caindo. Ele já tinha avisado. Daí ia cair. Ah, tá acabando o crédito. Vai, conclua. Mas enfim, RG, o negócio é o seguinte: um clube grande, quando ele tá numa situação como essa, por exemplo, pro Corinthians, a Série B, tudo bem, é uma mancha, etc. Mas é como se fosse aquela viagem pra Praia Grande, que ninguém quer ir, mas quando tá lá se diverte. Sim. O Corinthians aí conseguiu se reerguer. Por mais que agora esteja passando por um momento difícil, mas durante talvez aí 5 anos, de 2008 pra cá, o Corinthians vem batendo na cara de todo mundo no futebol brasileiro. Tá, mas isso não significa que seja uma regra. Cair vai dar certo na bola. Não, mas é que tá, Sombra, aconteceu isso com vários clubes do Brasil. O Palmeiras com o Mineiro foi assim. O Palmeiras caiu 2 vezes. O Vasco caiu 2. Ganhou tudo. E nem por isso quando voltou. Aliás, voltou da segunda e quase caiu de novo. O Vasco caiu 2, o Atlético... O Vasco já caiu 2. O Vasco caiu 2. Mas é por isso que eu tô falando. Precisa de planejamento. O Botafogo caiu 2. Planejamento. Esse negócio de cair é legal, não tem nada de legal, não. Precisa de planejamento, precisa de dinheiro, precisa de sorte, precisa de uma série de coisas. O Corinthians fez um planejamento, ele investiu no marketing. Então, o Corinthians aí de 2009, quando subiu, certo? Mas, 2008, mano, quando disputou a Série B, 2009 subiu pra Série A novamente. Mas, mano, ninguém o Corinthians nadou de braçada. Mas ninguém tem Ronaldo Fenômeno pra trazer, pra fazer um movimento. A torcida do... Foi legal isso que o Corinthians fez, né? Colocar o Santos, Ronaldo novamente na torcida mídia. Parou de pagar os impostos. A torcida do Santos não é do mesmo tamanho da torcida do Corinthians. Se o Santos já sofre, sem ser um time que nunca caiu, se é um time que não tem estádio para ter grande torcida, você imagina o Santos na Série B. Isso é Série B, é a incompetência. E o volante Alisson, qual é o nome do menino que caiu a ligação? Voltou a treinar. Pedro Flores Primo. Ô Pedrão, tem que ligar de novo, mas liga com crédito. Era bateria ou era o crédito? Era crédito. Bateria. Bom, não vai fazer diferença. Eliar, pô. Não vai... Bateria, Eliar. Mas por que você não aproveita e fala da Eliar? Ah, pegou o gancho. Esse bem. É o do Ben já lhe pega um gancho como ninguém. Porra. É. Não pega um gancho como ninguém. É o Hulk judeu. É o quê? Hulk. Hulk é gancho. Eu sei. Gancho. Olha só, amigão, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. Quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então, amigão, faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida, e a bateria do Neymar Júnior também. É isso aí, amigão, bateria Eliar, e um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, Chuck! Perfeitamente! Tá precisando do lateral direito? Não. Não? Mas pra quem tiver... relo, mano. Não, ele não tá. Pô, o time não, dele contratou o Bruno. O Sombrete deu um relo agora. Não. Você viu que ele foi na maldade. Eu queria ter feito o gancho e falar, não, ele, lógico. Sugere aí. Leonardo Moro está voltando ao Brasil. Ah, você está brincando. Acabou de ir, pô. Ele está voltando. Não, pode ser. Parece que vai acertar com o Fluminense. Falou que não se adaptou nos Estados Unidos, mano. Não é possível. Ele não gostou de morar nos Estados Unidos. O cara que fala que não se adaptou aos Estados Unidos, ele podia... apanhar, mas apanhar com cabo de estado. Não, mano. É verdade. O Viola não se adaptou à Espanha. Mas, velho, tá de brincadeira, velho. Não pode ser verdade. Quem não se adapta ao paraíso? Ponto, concordo, mano. Não é possível. Se adaptou aos Estados Unidos. Estádio 97 Móvel. Olha, vai rolar mais um Estádio 97 Móvel, né? Na sexta-feira que vem, dia 26, nós levaremos três ouvintes com a gente, saindo aqui da Energia 97. Vai rolar o Estádio... Gente, a limusine do Estádio 97, o Estádio 97 Móvel, é o Estádio 97 sendo realizado de dentro de uma limusine pelas ruas de São Paulo durante o horário do programa, das 5h30 às 8 da noite. É assim, você que ainda não conhece, cara, já fizemos várias edições e faremos novamente. No dia 26, sairemos aqui da Energia 97, na Avenida Paulista, ou das imediações, aqui, geralmente aqui de trás da Avenida Paulista, na Alameda Santos, né, no Trianon, no poste onde o mano fica encostado. Eu não, E dali, prosseguiremos até o estádio do Morumbi, onde estará acontecendo o evento Tributo ao Mito, que é um evento onde o Rogério Ceni joga partidas de futebol envolvendo também torcedores, né? Torcedores que garantiram suas vagas aí através de uma promoção, aliás, compraram vagas para jogar, e também vai estar o Aloysio Chulapa jogando. Então, nós faremos o Estádio 97 descendo todo o trajeto da Avenida Paulista, vamos até o estádio do Morumbi. Chegando lá, vamos entrar com a limusine em volta do gramado do Morumbi, faremos o programa ali com os ouvintes com a gente, né? E acompanhando a partida, onde vai ter o Rogério Ceni, torcedores do São Paulo Futebol Clube, ou torcedores de N equipes que poderiam ter comprado suas vagas, e também o Aloysio Chulapa. Vamos ver se o Benjamin vai dar uma de bom repórter lá junto ao Rogério na saída de campo. Mas será que nós vamos ter acesso? Eles vão deixar nós falar? Não, a gente vai estar ali na beira do gramado. Estar na beira do gramado é uma coisa. Ah, você acha que você faz assim, balança o nariz, o Rogério não vem? Não, Rogério, Rogério virá até nós. Rogério virá até nós. Claro, claro. E faremos o programa então ali à beira do gramado. Antes, por todo o trânsito, vamos descer aqui pela 9 de julho, Cidade Jardim. Né? Não deu trajeto ainda. Como não? Surpresa. Surpresa? Ah. Então tá bom, surpresa. Surpresa. Podemos mudar. Lógico. Podemos mudar. É. Não é verdade? Eu acho que mudaremos. Podemos ir pra... Eu vou te falar depois um caminho muito mais legal. De repente indo lá pela João Dias. Ah, dá a volta, ele faz o cotovelo. Exatamente, exatamente. Você faz, quer participar? Quer estar com a gente na Limo? Então acesse 97fm.com.br/limo e responda a pergunta. Por que você quer pegar carona na limusine do Estádio 97 e curtir o Tributo ao Mito, tá bom? Você poderá ser um dos três ouvintes escolhidos por uma comissão que irão pegar carona com a gente dentro da limusine. Dia 23, nós divulgaremos aqui no Estádio 97 os três vencedores, os três autores das melhores frases. A promoção tem apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines, telefone 4306-3076, 4306-3076, e também o apoio da Passaporte FC. Um abraço aí a toda a galera aí da Passaporte FC. Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos trazer mais ouvintes no 3284-7097. Lembrando, hein, daqui a pouco, 7h30, vamos fechar mais um leilão do Estádio 97, mais um leilão beneficente do Estádio 97. Você já vai saber como que é isso aí. Alô? Alô? E fala. Jonathan. Ô, Jonathan, tudo bem, meu? Eu pensei que era Joshua. Oh, quase. Oi? Jonathan do quê? Alves. Alves. Peixinho. Como? Peixinho. Peixinho? O artilheiro, o primeiro gol do São Paulo foi vindo pro Peixinho. É verdade. Peixinho. Peixinho. É sério, Peixinho, de Oliveira. E mais, de Oliveira? Isso. Tá certo. E quantos anos, hein? Tenho 29. RG? É. 2.9, hein? Ah, hoje eu não sei, mas eu não curtia, não. Eu achava uma puta babaquice aquele filme lá, viu? Qual? O Indiana Jones. Ah, sensacional! Olha, mas é em muito compensação, bom. Vai, homenageou você, RG. Aquele filme do peixinho mesmo é legal. Aquele é? Olá, tudo bem, Indiana Jones? Deu uma risada do Carlos Alberto aí, você não vai xingar ele, não? Não, assim, ele é melhor que o Carlos Alberto. Qual bairro Indiana aí, velho? Indiana Jonathan's. Eu moro na Moca. Moca! Ô, Moca é nóis. Futura terra do Ângelo. A galera do Ângelo podia mandar uma pizza. Soleto e galera. O mano vai morar na Moca. Você vai morar na Moca, mano? Vai largar tudo certo lá, velho. A Nova York brasileira, Vila Maria? E se a galera do Ângelo, é nóis. E se a galera do Ângelo mandar pizza, só mussarela, gente. Não precisa inventar, não. Marguerita é boa. Tudo bem, mas assim. Branca, catupiry, da hora. Não, aí já comecei. Tem catupiry. É legal. Não, tem coisa mais nojenta que catupiry. Não, fala aí, cara. Muito bom. Você não gosta de catupiry? Eu sou. Porra, a RG não gosta nem da vida, mano. A RG tem um paladar infantil demais. Gosta de catupiry? Você tá bom de catupiry? Eu. A Domênica gosta de catupiry. A Domênica gosta. Quem gosta, Aguinaldo? A Domênica. Gosta do quê? Catupiry. Aonde? Do corpo. É, ela vai daquelas pizzarias, sabe aquela? É, sua mãe pode gostar. Agora, só um minuto. É encontro de Aguinaldo. Olha aí, menina, é você. Olha assim pra gente. A Domênica gosta de catupiry nos seios. Gosta, tua mãe gosta. Agora, o Carsudo. Vem cá, Carsudo. E a Rê, gosta? Olha o respeito. É, aí é. Há uma diferença nenhuma. Eu não A Rê gosta? Gosta ou não? É, mas a brincadeira não, é assim. Mas eu falei aqui, de você, brinca ali, brinca ali. Você apela. Eu fiz um quadro. Não, assim, eu falei tá você, não falei mamãe. Aí não. Você perdeu na sexta-feira? Eu falei que mãe, falei Rê. Uma bela coletânea lançada pelo Jorge Carmelo de CD do Dia dos Namorados. Ficou muito bonito, viu? Você não vê, infelizmente, não ouviu. Até a hora que eu quebrar ele de pancada... Aí vai quebrar. Vou me avise que eu vou junto. Olha, por isso que respeitar mundo, minha mãe. Eu me avise que eu vou junto. Esse mundo não tem paz. Não tem paz. Só uma observação que você percebe que não é só no Game of Thrones que o filho bate no pai. Não é. Mas o que aconteceu no último episódio? Não, chega se foi o outro. O pessoal tá tudo puto com você. Ai, muito que puto. Ai. Manda eles procurar o psiquiatra. Tá muito. Olha, ontem. Ontem eu nunca vi nada igual, hein? Porque você vê como o Sombra falou. Nada igual. O Sombra não falou nada disso. Tá do lado dos ouvintes. Você acabou de falar, o mundo não tem paz. É lógico, meia dúzia de cara é frustrado aí na frente da televisão. Meia dúzia! Como assim? Teve um monte de. 200 caras. O cerebro tá baixado da história. Não, mas não tô. Da história! O seriado é muito bom. Peraí, eu critiquei o seriado? Não, você falando. Eu critiquei quem assiste o seriado? Do cara que ficou bravo que você deu spoiler. Ah, meia dúzia de. E não deu spoiler nenhum, porque o seriado foi domingo. O programa foi de segunda. Esses caras têm que ligar pra fazer terapia urgente. Não tem, bó? Tem, né? Oi, gostosa. Olha, tem os Aguinaldos conversando. Lembrando que essa história aqui de Aguinaldos e Biriri Birida é do estádio 97 há muito tempo, né, Biriri Birida? Ô, menina, dá uma gemida aí pra gente ouvir. Dá uma gemida. Não é rude. É verdade. Ô, Domênica, olha, ouve de novo. Vai, geme aí. Vamos acabar com essa palhaçada que tá, não tá legal. Ô, velho, e qual que é o time aí? Fazer homenagem. Na casa da tua mãe. Aumenta que vai. Sociedade Esportiva Palmeiras. Aumenta o hino aí, vamos falar de coisa séria aqui. Essas palhaçadas aqui. Ô, velho. Gostaria de voltar. É só você fazer a assim, vai lá pro. Ô, Dodô, posso dar uma informação da vovó? Por favor, vovó. Ó, parece que o Palmeiras tá também atrás do Dedé, zagueiro do Cruzeiro, viu? Esse é bom. Bom, pelo menos era, né? Até sem jogar um tempo, já. O Dedé não joga mais faz tempo. Essa é a informação. Onde tá o Dedé hoje? No banco do banco do banco. Tá no Cruzeiro. Atrás do Palmeiras. Mano, você ouviu isso? O do Cruzeiro bom era o Manuel, hein? Ó, viu? O Mano ouviu essa notícia também. Ouviu, Mano? Mas o Dedé, o vó, já é um jogador aí que o Palmeiras tenta há algum tempo. já tentava, né? O Dedé é um bom jogador, Domenico. Precisa ver como é que o cara tá de fato aí, porque ele passou por uma lesão aí complicada. Ele ficou algum tempo sem jogar. Dedé carro batido, hein, mano? Então, mas... Portugal, é a realidade, velho. Sei lá, mano. É o Palmeiras, ele gostaria de contar, talvez, é com o Thiago Silva, mas não dá, velho. Vai trazer o Thiago Silva? Não vai. Vai trazer o Piquet? Não vai. Você queria ter o Dedé, ó, meu amigo? Ah, o Dedé, cara, ele operou o joelho agora, né? Ah. Então a gente não... Ele tá ok, tá afastado já tem algum tempo. Acho que vai ficar mais um aninho parado. Mas, ô, amigão, a gente fala aqui de jogador que se lesiona. Hoje uma cirurgia de joelho, por mais que a gente brinque aqui e fala, jogador é o carro batido, aí, é um negócio tudo mais, sério. Mas cirurgia de joelho não é aquele negócio tão complexo como era antigamente, velho. Sim, não. Uma cirurgia de joelho aí, mas o cara resolve rapidinho. Voltar, né, mano? Mas eu acho que volta, Domenico. Ó, eu prefiro acreditar hoje no Manuel do que no Leandro Pereira 100%. Então, se desfazendo do Manuel? Não, não, o Palmeiras tem interesse. Eu falei que o Palmeiras gostaria eu gostaria de ter o Manuel. Manuel ou Dedé? Melhor Manuel. Manuel do Paraguai. Não. Gol do Paraguai? Paraguai. Que absurdo. Lucas Barros? Não. O Barros fez gol. Mas ele não tá jogando. Um absurdo o gol do Paraguai. O goleiro tentou dar uma cabeçada. Paraguai, é sério? Desculpa. Jamaica. O goleiro cabeçou a bola na cabeça do cara do Paraguai. O Paraguai empatou com a Argentina. Gol de Benítez. 1-0 para o Paraguai. Empatou, vai a 4 pontos. E hoje a Argentina vai ter grandes dificuldades com o Uruguai. Se perder pro Uruguai hoje já era. Sabe quem vai apitar? Sandro Meirahit. Se perder hoje já era, hein? Tem que torcer pra Jamaica, pro Barros vir logo, viu? Barrios. Mas não vai dar, não, viu, vovó? Mas o Barros aí. Barrios. Barrios. Então, Barros. Não é Barros. Barros. Não é Barros. É Barros. É bairro. Não, você falou Barrios. Barrios. É Barrios. Não é bairro. Não. Você falou errado. Não é Barrios. É Barrios. Eu falei bairro. Não, você falou bairros. Você tinha falado bairros, amigo. Tudo bem, mas vai. O certo é Barrios. Bairros. Não, Barrios. Eu tenho um amigo. Ele é gerente de uma instituição aí. E ele já tinha cravado pra mim um mês atrás. E já tava tudo acertado. Então, esse negócio aí de cruzeiro e tudo mais era só especulação de mídia de gambá aí. Porque. Gambá é o teu pai. Já tava... Ah, é? É aquela sua mãe. É a sua mãe, o seu babá. Isso! Isso! Ai, o palhaço. Meu Deus! Aí eu vi. Chupa, trouxa. Se você não se controlar, vamos dar o Portuga de brinde aí no final dessa ligação. Meu Deus. Enquanto isso, toma um cartão amarelo pra você. Calma. Fecha aí, ô palhaço. Calma. Com respeito comigo aí, ô. Mano. Calma. Não vou falar com você não, babá. Calma. 2-0 fora o baile, mano. Vai, ô mongoloide. Mano. Juiz. E aí, juiz? Aí, mano. Só um minuto, deixa eu falar aí. O rádio tem dois canais. Um fala e o outro escuta. Então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo pra você ficar esperto agora, viu? Porra de amarelo. Ambos amarelados, hein? Ambos amarelados. Ligação quase caindo, meio Vasco. Ô, velho. Oi. Você tem uma irmã que chama Jennifer? Tenho. Olha lá. Quem já foi aí, Domingo? Tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado. Falaram aqui, um rapaz aqui falou que... Jennifer Peixinho. É Jennifer e é bacana. Ah, cara, falou, já foi. O cara falou que foi. Tal de Marcos Underline Gaspar. Ah, já foi. O Gasparzinho foi. Embrionou aí. Domênico tá cobiçando, hein? Não, o cara que falou aqui, só tô perguntando. Minha irmã é gata. Só que é casada. Casada. Mas ela chama Peixinho também ou não? Não. É Jennifer Peixinho. Jennifer Peixinho. Parece nome artístico. É, põe ela na linha aí, irmão. Não, porque esse aí... Ela tá aqui do meu lado. Então manda um beijo pra ela. Ela é palmeirense também? Não, ela é santista. É peixe. Nossa, quantos anos ela tem? Peixinho. Tá vendo só? Santista. Ah, por isso. Entendeu? É a irmã bem mais velha? Minha irmã tem 24. 24. Nossa, que estranho. Qual que é o face dela, menina, irmão? Menina santista. Não, Jennifer Peixinho? Ela virou santista, sabe por quê? Por quê? Por causa do Diego. Por causa do Diego. E o Diego foi embora e largou ela. Pois é. O RG virou por causa do Giovanni. Ah, mas ela é modinha. Ela não é santista. Só que apareceu outro Diego na vida dela, o Veronese. Então. O RG virou santista por causa do Rubens Feijão. Sério? Foi. Nossa. Opa. Ele falou pra mim, foi por causa do Nilton Batata. Eu pensei que era por causa do Juari, velho. Ele é gozado, ele não se define. Foi por causa do Pelé. Eu pensei que era por causa do Juari que ele virou santista. Pelé não tem toda essa importância na vida da gente. Você me respeita, pô. Você me respeita. O que você tem contra o Rubens Feijão, velho? Contra o Juari. É. Deixa eu te falar. O que você tem? E o Nilton Batata? O que você tem contra? Mais ou menos, hein? Uma boa combinação, feijão, batata. Mas foi um grande time do Santos, hein? Foi 78. Era um time... Opa! Foi... Deixa eu falar os com meninos, você. Os meninos da vida. Foi um time... Feijão, batata, tem que cozinhar bem, porque quer comer tem, bem. Tem. Hoje foram... é meu programa, você assiste. Foram... É verdade. Não. Foram bons programa. Jogadores. Bons jogadores. Só é bons. Bom. Oh, o Juari jogou bola, hein? Jogou muito. Mas nunca vai ser. Mas nunca conseguiu fazer um gol no Corinthians. Nunca. Deixa eu perguntar pra você. Por isso eram bons jogadores. Bons jogadores que hoje. O Rubens Feijão não. Mas o Juari. Juari era titular de qualquer time. Pita, Nilton Batata. Qualquer time de São Paulo era. O Pita jogou naquele time do Santos. Sim, o Pita hoje seria assim. Pita hoje? O Juari jogaria no Corinthians, jogaria no Palmeiras, jogaria no São Paulo, jogaria no Santos. Mas muito. O Pita hoje, se jogasse, ele seria assim, o craque do Brasil. Seria. Ia ser Pita e Neymar. O 10 do Real Madrid ele seria. Seleção era Pita e Neymar. Ele é muito melhor que o time do Rodrigues. Sombra, o de cá seria o 10. Seria o cara hoje. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Hoje os nossos 10, você olha lá no São Paulo, lá, tá o Wesley, tá Souza. Ah, Wesley não pode ser 10, meu Deus. Você pega no Palmeiras, tudo piscina rasa hoje, meu Deus. Meu piscina rasa. Meu time, já, meu time já teve Antônio Carlos com a camisa 10. Ô, menino, tá na hora de você desligar. A Domênica estava procurando sua irmã no Face, as pessoas analisaram sua irmã aqui, viu, menino? Mas eu respeito com a Domênica, menino. Ô, Peixinho, um abraço pra você, boa noite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, quero mandar um abraço aí pros meus amigos de Guarulhos, o Ricardo, a Mauri, o Cláudio, e também um abraço aí pro pessoal aí do minha turma do WhatsApp, Sociedade Esportiva Palmeiras, que a gente tá sempre junto aí, indo pro estádio. Beleza! Boa, velhinho, um abraço falou, aí, cara, um abraço! Obrigado, tchau, tchau. Valeu, até mais, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, conquistam um lindo boné. Tem algum destaque hoje aí do Corinthians, mano? Alguma novidade, alguma informação? Porque você sempre tá muito antenado. A novidade mesmo é a lesão do Christian, né, Sombra? Todo mundo pensava que ele ia ficar fora aí, talvez por um jogo, no máximo dois, aí vai ficar fora um mês, cara. Um mês? É um jogador que ele vinha sendo titular, né? O Tite acabou colocando ele aí pra jogar no lugar do Ralf. Agora. Mas agora constataram aí uma lesão na panturrilha aí, o cara vai ficar fora um mês, Domênico. Vai ficar um mês offline. Agora precisa do Ralf. E tem especulação do Dentinho que a gente não sabe aí... se é verdade ou não. Olha, Portuga, vem ou não. Com relação a isso, você precisa ter um certo cuidado, velho. Porque o Dentinho tava lá no parque ecológico, tava lá junto com o Paulinho. Mostrando a bicoleta. Tava lá meio que pedindo emprego. Aí o presidente do Corinthians aí declarou que é um jogador que pode interessar, não, dependendo do que acontecer. Que pode não, ele falou que interessa. Ele não. É empresariado pelo Mr. Key, hein, mano? Mas interessa até a página 2. O Dentinho, ele recebia um alto salário na Ucrânia. Vai querer receber a mesma coisa? Interrogação. Ele sabe que não tem mercado. Se quiser realmente receber o mesmo, não vai conseguir emprego aqui no Brasil. A quantia que ele pediu pro Fluminense... Mesmo o Fluminense pular fora do barco. Ele pediu pro Fluminense, porque ele não quer. Ele quer jogar no Corinthians. Tem jogador que às vezes pede pra um clube um negócio, pede pro outro, pra não ir. É isso. Olha, eu não penso dessa forma, Benjamin. Acho que esse negócio de amor à camisa. Não falei amor, não, mas eu não falei amor à camisa. Falar, pede pra não ir. Eu não o Fluminense paga, o cara vai. Eu véio. Não falei amor à camisa. Só que não paga. O cara sabe. Você acha que o empresário, o jogador, não sabe quanto que o mercado pode pagar, mano, quanto um clube pode pagar ou não? Mas eu acho. E eu não falei amor à camisa. Eu falei, o Dentinho tem uma identidade com o Corinthians, a família de São Paulo. Seria muito mais fácil. É a mesma coisa com o Fred. O Fred renovou com o Fluminense lá. Pô, não recebe, mas renovou, fica lá, tá bom. Mas o Fluminense tá pagando o Fred em dia. Quem não tá pagando é o Unimed, que era a maior parte do salário. Mas com relação ao Dentinho, Sombra, eu acho que o Corinthians trazer o Dentinho hoje é insistir num erro. O Corinthians errou com a contratação do Romero, que é hoje um jogador aí limitado, todo mundo pede a saída dele. Errou. O Mendonça eu não acho que errou, não, porque era um jogador que tava lá na Índia, o Corinthians não gastou fortunas pra trazer, e é um jogador aí que é bom. Pra compor elenco é um jogador bom. Índia é rúpia? Índia? É rúpia? Mas agora trazer o Dentinho, Benja. Tiraram pagando só o salário. Eu acho que o Dentinho hoje é um jogador que no custo-benefício não ia valer muito a pena, não. Índia, seus cabelos. É trazer mais do mesmo. Ô, mano, não tem muito jogador bom pra banco? Não tem muito cara que é bom pra compor elenco e nenhum bom pra ser Corinthians hoje. Qual time? Todos. Mas o Corinthians hoje, eu acho que ele precisa focar os esforços aí no jogador que seja protagonista. Isso. E que você minimize a chance de erro. Agora, mano, e o Ralf? Quantos jogos fez o Ralf, mano? Eu concordo, o Ralf... Fez 7 ainda. O Ralf não tem 7 jogos. Eu concordo o seguinte, que o retrospecto recente do Dentinho não é bom, não é bom. Isso é uma coisa, ponto. O retrospecto do Wagner Love era ruim, ponto. Trouxe. seguinte, o futebol brasileiro tá tão carente, tá tão ruim, é tanto jogador grosso, que você não tem quem contrata, você não tem quem entrar. Então você tem, às vezes, uma opção dessas aí, tem que arriscar pra ver se dá uma luz aí. Você viu o gladiador? Coisa. Dizem que pode foi parar no Curitiba. Não, foi? Já? Não, foi. Já tá? Foi carreira, ontem. Ruim de bola. Foi ontem. O Gu Rocha então, aqui no Twitter mandou os números aqui do Wagner Love. Em 2014, pelo Shandong Luneng, o Love fez 18 gols em 26 jogos. Em 2013, 2014, aí pelo CSK, ele fez um gol em 3 jogos. Em 2013, pelo Shandong Luneng também, que foi o clube chinês lá que o levou, ele fez 6 gols em 10 jogos. São números ruins também. É isso que eu tô mas falando. Mas é o mercado que ele tá. 6 gols em 10 jogos não é ruim. Não, pode falar. Mas também não, não é atrativo. Na China, velho. O centroavante da seleção brasileira hoje joga na China, velho. É o futebol brasileiro. Mas Benjamin, como é que acerta? É o futebol... mas como é que acerta? A gente desce o cacete porque, porra, não tem jogador, não tem time bom, não tem o diabo a quatro. Aparece um. Ah, não, tem que vender porque o time precisa fazer dinheiro, o time precisa... Porque ou porque o cara tem que provar que é bom lá fora. Não. Cara, é complicado, velho. Como é que faz? Então, não faz. O futebol brasileiro, gente... Vive-se. O futebol brasileiro é igual o país... vai empurrando com a barriga, você entendeu? Paga uma dívida aqui, enrola um pouco ali, paga outra amanhã, sabe? Vai fazendo de acordo com o que dá, não deu dinheiro aqui, se aperta. É isso, é o Brasil, o país do que empurra com a barriga. É óbvio, eu vou te falar, repito, o retrospecto de Dentinho é bom? Não é bom, não é. Mas aí você olha pra cá, pro lado direito, e você vê Mendonça, Romero, Luciano, fala, gente do céu, é muito jogador, é fraco. Mas pelo um erro não justifica o outro. Não, não é erro, não, não tô justificando. Aí pelo menos 70 lá, 70, 70, uma opção. Uma, 80, um ataque Wagner Love e Dentinho. Sei lá, você tem pelo menos uma luz no fim do túnel. Jogando com o Romero e Mendonça, você não tem luz nenhuma. Não, mas Wagner Love e Mendonça é um bom ataque. Não, no papel. Alguns anos atrás, não. Mas Wagner Love, né? Sombra. O Wagner Love é um jogador que já conseguiu mostrar trabalho, tá certo? No Palmeiras e no Flamengo. Hoje não vive uma boa fase? Não vive. Mas, eu acho o seguinte, mesmo, um jogador que já mostrou que sabe jogar bola, ele não esquece. Mano. O que ele precisa é readquirir a confiança. O Wagner Love precisa de uma sequência de jogos para conseguir ritmo de jogo e resgatar a confiança. Ele conseguindo as duas não coisas, acho, ele volta não a ser um grande jogador. Não acho o Wagner Love cabeça de bagre, não acho o Wagner Love craque. É um bom jogador, ponto. Mas o Palmeiras que você fala, o auge dele foi 2003, jogando a Série B. Olha, ontem a gente estava debatendo aqui o péssimo futebol da seleção, o futebol mediano da seleção. Tirando o Neymar, a seleção brasileira é o quê? É comum. Eu li uma entrevista do Casão, eu vi na internet uma entrevista do Casagrande. Acho que ele deu para algum programa da Globo. Ele tava falando, gente, tirou o Neymar, é um time mediano igual a qualquer outro. Igual a qualquer outro. Só existe uma chance do Brasil ganhar alguma coisa se tiver na base, assim, o Neymar inspirado e o resto muito inspirado na base da superação. O Neymar tiver um piriri, tá bom, Brasil. Um time como qualquer outro, ele quer dizer o quê? Você assistiu o Brasil-Peru? Assisti. Qual que era os únicos lances de perigo que o Brasil tem? Era Neymar. Era o Neymar. Neymar chutou na trave, igual o Peru. Mas, gente, é a mesma coisa. Eu não posso falar aqui que a seleção brasileira é um time comum como qualquer outro. E tá longe de seleções aí brasileiras que já tivemos aí há algum tempo, concordo plenamente. E o Brasil hoje é extremamente dependente do Neymar? Mas ó, o Brasil ele tem jogadores aí que pode convocar. Tem que comparar com as outras Marcelo, seleções atuais. Marcelo, tá certo, é um bom lateral. O Daniel Alves é um bom lateral. Você tem uma dupla de zaga ali, por mais que tenham chorado na Copa aí e não vivem uma boa fase, mas ó, mas são mais famosos por causa do videogame do que pela realidade. Miranda, não acho, Sombra. O Brasil, ele tem no meio-campo jogadores como Oscar, como Felipe Coutinho, como o William. Coutinho é bom. O Firmino é bom. Você tem o Firmino que tá indo pro Manchester, mais ou menos. Você tem aí, ó, o Firmino que tá indo pro Manchester, é um jogador aí que podem meter o pau no Dunga, mas foi um cara que descobriu um jogador aí que ninguém conhecia que jogava no Hoffenheim. Então, querendo ou não, tudo bem, Sombra. Eu acho que é um pouco de exagero do Casagrande falar que a seleção brasileira é como se fosse qualquer time. Desculpa. Ele falou algum time comum? Não. Comparado com seleções brasileiras que já tivemos, eu também acho que é comum. Mas comparar com qualquer outro time. Se você pegar a seleção brasileira. Se você pegar a seleção brasileira. Se você pegar a seleção brasileira de 90, que foi um fiasco na Copa. Era melhor que essa. De 90, gente. Melhor que essa. Olha os jogadores que tinha seleção 90. O que eu acho é o seguinte, eu concordo plenamente com o Casagrande. E tem outro detalhe. Você lembra, o Valdo, jogador do Grêmio, jogou também na França. Meio campo. Era melhor que o William e o Oscar. É melhor. O Valdo terminou no Botafogo. O Sombra, e tem mais. Todos esses jogadores hoje aí jogam todos nos mesmos times. É. Você vai pra Europa, esses caras estão todos jogando junto. Gente, o Brasil tem mais seleção, mais você time falou, mano, do que a Argentina. Não, não nem que a Alemanha. Mano, você falou de Daniel Alves. Mas tem mais time que a Itália. Você falou de Daniel Alves e Marcelo. Não são maus jogadores. Mas não são Leandro e Júnior. Mas não são e nem Leandro Cafu e Júnior, Roberto Carlos. Não são nem Jorginho e Branco. Exatamente. Nem Jorginho e Branco, não, esses é caras são normais. Eles, não, são, eles é ruim. Não são ruins. O Branco foi o melhor lateral. Eles que são eu já vi. Bons, eles são bons. Eles são bons laterais. Bom, ponto. Mas o Daniel Alves, olha, não teve Daniel mais Alves expressivo que o Jorginho. Daniel Alves, Daniel hoje, Alves é lateral o Jorginho, viu, do clube campeão da Champions League. O Daniel Alves tem mais carreira. O Marcelo é titular aí da lateral esquerda do Real Madrid, que talvez seja o segundo melhor time do planeta. Agora o Daniel Alves não. Vocês estão dando tiro no pé. Eu não. O Daniel Alves é campeão. Quem vocês acham que é o melhor lateral hoje? O Daniel Alves. Peraí, se for o Daniel Alves é campeão da Champions, é campeão da Champions. Titular. Um time que tem o melhor jogador do planeta, que tem um ataque formado pelo melhor do planeta, um que vai ser o melhor daqui a pouco, claro. E o outro que é o Suárez, que também é outro bom jogador. Ele joga nesse time. Sim, mas ele joga nesse time. Mas eu não falei que ele é ruim. Ah, tá. Mas eu falei que o Daniel Alves. A impressão que vocês estão falando do Daniel Alves, eu pensei que era o Daniel Alves o protagonista. Nós falamos aqui, o Daniel Alves e o Marcelo. Bons laterais, ponto. Todos só, eles ponto. Melhores no videogame do que só, na vida só, real. É só ponto, acabou. Bom, o Daniel fez uma boa reta final. Gente, a seleção brasileira. Pera só um minuto. A seleção. Ele foi péssimo. A seleção brasileira. Só pra terminar. Essa é a maldita. Essa arrogância que o brasileiro tem quando se fala de futebol. É isso que mata. Por isso que ele toma de 7-1. Exatamente. A gente se pegar, acha que nós somos. Se pegar a Alemanha, toma outra piada. Peraí, toma outra piada. Vocês vão falar do Branco. O Branco, gente, foi um jogador aí que fez um golaço de falta contra a Holanda e ponto. Vocês vão falar agora lateral. Que o Marcelo. Mas o Marcelo é melhor que ele. Era pra ele ser banco naquela Copa. O Leonardo era titular naquela Copa. O Branco se destacou por aquela patada atômica que ele deu ali, que o Romário, não foi? Que deu aquela desviadinha de água. Ele só jogou porque o Leonardo cotovelou o Tabi Ramos. E a bola acabou resvalando ali, passou rente a bunda do Romário e a bola em costas. O Branco ainda lembrou de um cara que era melhor. É muito mais jogador que o Leonardo era o titular. Agora só o Branco era o reserva. Agora só o Marcelo tomar... não entra na minha lista dos 5 maiores laterais esquerdos que eu vi jogar no Brasil. Agora só tem como. O Branco entra. Você acha o Branco melhor que o Marcelo? Eu não, não acho. Eu acho. O Branco não é melhor que o Marcelo. É que você tem mais base. Você viu o Júnior, você viu uma série de outros jogadores ali que marcaram a história. Eu pra mim, pra, o Branco tem mais. Por exemplo, se o Marcelo não dá. O Marcelo não dá na chuteira do Roberto Carlos. Nem do Roberto Carlos. Roberto Carlos é discutível. Não dá. Roberto Carlos é o melhor. Eu digo mais. Dos que eu vi, o Marcelo foi o melhor. O Vladimir é melhor que o Marcelo. O Vladimir do Corinthians, pra mim, melhor que o Marcelo. Mano, você viu o Roberto Carlos. Infinitamente melhor que o Marcelo. Melhor pra caramba que o Marcelo Vladimir. Mas tá na lista. Não, o Roberto Carlos é bem melhor. O também Leonardo acho mais para os... Ah, que é o melhor? Melhor. Eu vou falar um que é melhor. O Júnior que jogou no Palmeiras, só porque teve aqui. Melhor. Melhor que quem? Melhor que o Marcelo. Ah, para, como não, mano? Melhor. Acho que foi melhor. O Bruno, como o Adomênico. Gente, o Júnior jogou aonde? O Júnior jogou. Mas peraí, jogou no Real Madrid? Jogou no Barcelona? Gente, com todo respeito ao Júnior. Na época ninguém ia quase pra lá, mano. Como não ia? Como não ia? Ué, então o Pelé é uma porcaria. Então o Pelé é uma porcaria. O Pelé nunca foi pra lugar nenhum. Não jogou em lugar nenhum, só jogou em Santos. Peraí, vocês querem comparar uma década de 70 com uma década de 90? Mas a década dos anos... Mas a década de 90 do Júnior não era igual é hoje. A minha opinião, gente, desculpa. Eu respeito o ponto de vista de vocês aí, mas na minha opinião o Marcelo é muito mais jogador do que o Júnior. O melhor lateral esquerdo que eu vi, o Júnior, ó, Sombra, na boa, vamos colocar aqui uma lista de top 3 aqui da seleção brasileira, dos que eu vi de 90 pra cá, primeiro Roberto Carlos, disparado. Discutível. Certeza. Segundo, certeza. Marcelo, velho. O terceiro, é coloca o Branco. Deixa eu te falar um negócio, mano, o Júnior, um dos maiores laterais que eu já vi, que jogava pelo Flamengo e depois terminou até como volante, jogou no Torino, mano. E? Que ele não precisou jogar no Barcelona pra ser um dos melhores que eu já vi jogar na vida. Quem é esse que você falou? Júnior, lateral esquerdo do Flamengo. Esse uma década de 80. Peraí, uma década de 80. Sombrou o Careca, ele jogou do lado do Maradona no Napoli, gente. Agora vocês pegam aí. Desculpa, pera, vou te falar. Então eu te falo. Na década de 90, seu Benjamin Bach, começou a proliferação de brasileiros na Europa. Começou na década de 90 pra frente. A década de 80 e a década de 70, não existia isso daí. Quando o brasileiro saía pra jogar lá, era em time menor. Hoje, gente, na boa, qualquer tema joga lá. Hoje a gente já passaram por ali, ó. Henrique, zagueiro, o Keyson, o William José. O Pepe é melhor, tá, o Pepe é melhor que o Oscar. O Wellington Paulista. Péssimo, o Pepe tá é melhor que o Oscar. Hoje, aonde na década de 80, seu RG número 2, o Wellington Paulista jogaria na Europa. O Pepe. Aonde o Douglas jogaria na década de 80, na Europa. O Pepe é melhor que o Oscar. Meu Deus, gente. O Pepe joga no Real Madrid. Mas não, o Pepe zagueiro agora. Mas essa Pepe discussão... joga no Real Madrid. Não é porque o cara joga na Europa, mas... que o cara também é o melhor do mundo. Mas essa discussão ela não nem pode... Nem porque joga no Real Madrid. Gente, essa discussão ela não pode ser tão simplista assim. Quando você vai discutir isso, você tem que ver qual é o jogador que é jogador de time e de seleção. Exatamente. E esses nomes que foram dados aí, os de antigamente, esses caras jogavam muito, tanto em um júnior. O cara jogava muito no time e jogava muito na seleção. Que jogador, só falando, capacete ou lateral? É acima da média. Lembrei de outro. Você pega hoje, esses de hoje, os caras jogam muito no Barcelona, mas vai pra seleção, não vai jogar. Eu não lembrei, não. Quem lembrou foi o Leandro Barbosa aqui no Twitter. Ele tem razão. O Serginho é melhor do que o Marcelo. Qual o Serginho? O Serginho que jogou no Milan, o Serginho que jogou no São Paulo, Serginho que jogou no Cruzeiro. Pra mim, acho que é mesmo nível. Eu não acho o Marcelo ruim, não. Eu não acho que o Marcelo é ruim. Pros padrões hoje, também não tem outra opção. Você pedir três atrás esquerdo, a gente não consegue falar. Eu não acho que o Marcelo é ruim. Mas discutir agora, seleção voltando àquela seleção, é o seguinte: eu concordo plenamente. Tirando o Neymar, eu não vejo diferença nenhuma do o Brasil sofreu pra ganhar no Perú, mano. É verdade. Não é saudosismo, mano. Não é, vai por vai mim. Vai na minha. Não é saudosismo. Do melhor que o Marcelo. Não é isso que eu questionei. Quem? Hã? O outro aí, tudo bem. O Júnior entra na briga. O Júnior entra na briga. O Serginho entra na briga. O Zé Roberto, quando jogou de lateral esquerdo na seleção, entra na briga. O Branco e o Jorginho são dois exemplos de laterais. Eles não eram fenômenos, grandes craques. Branco e o? Mas ele era o Jorginho. Mas era um jogador que eles eram titularíssimos nos seus times, jogavam bem. Representaram pela seleção brasileira, que é um negócio complicado, porque eu já vi grande craque vestir camisa de seleção brasileira e não virar. Como o Mário Sérgio, Pita, não jogou bem. Grande jogador. O Ademir nunca conseguiu jogar na seleção. Ele não conseguia jogar, não tinha oportunidade. O Ademir, quando jogou em 1974, em 1974 ele disputou. O Pelé já não quis jogar, porque disputou a terceira, ele jogou e o técnico da Polônia falou: meu Deus, os caras têm esse 10 em reserva da seleção. Não é, assim, é um não. Naipe de jogador que ele não basta ser craque. Outra pegada. Ele tem que ter uma média sensacional, que o cara consegue ser bom no clube e ser muito bom na seleção brasileira. O Tafarel era reserva em clubes, mas na seleção isso foi ótimo. Não é saudosismo. E sem querer polemizar. Muito jogador hoje é famoso porque na década de 80 e 70 não tinha videogame. Lógico. Aí com o surgimento do videogame, tem jogador que é idolatrado sem merecer. E o cara é melhor no videogame do que na vida real. E desculpa, não quero polemizar. O videogame é alto. Mas o Messi... Não, que... o Messi não, para. Não, para não. Para não. Não. Do Messi. O Messi é um monstro. Não, não vai ficar ruim. O mestre tem o mesmo respeito na seleção que tem lá no Barcelona? São sistemas diferentes, gente. Generalizando, tem? RG, no próprio país vou dele? Vou falar uma coisa, pô, RG. O Pelé tinha. RG, não, é RG, isso que eu falo, é diferente. A sorte, o azar do Messi foi o seguinte. Por muito azar, a Argentina perdeu 2 gols que não se perde na final da Copa do Mundo. Se o Messi ganha a Copa do Mundo aqui no Brasil, dentro do Brasil, que o Pará é melhor que o Marcelo, malandro. Pará do Flamengo. Nossa. Pará é melhor que o Marcelo. Pará é horrível. O Estádio 97 agora vai falar do consórcio Honda. Eu vou embora agora. Bom programa pra vocês. Volto semana que vem. Tudo de bom. É só piscada no bigode, Sobral. Muito obrigado. Bom voyage. Voyage, lembra, Dudu? Desireless. Bom voyage. Olha só, amigo, você que tá aí todos os dias no trânsito parado, o tempo passa, o tempo voa, e você aí não vê a hora de realizar seu sonho, ter uma moto Honda, escapar desse caos, amigo? Chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, olha só. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês, viu como é fácil? Cabe no seu bolso, o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Mas olha, amigão, presta atenção. Você, rapaz, você tá aí, você trabalha, teu dinheiro tá suado, né? Pô, tá tudo contadinho. Aí não vai fazer consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio é Honda, tá certo? Então não perca tempo, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, hein? Ouvinte que ligar aqui no ar e falar. Ouvinte que ligar no Estado 97 e falar. Chegou a sua vez. O consórcio é Honda. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Vai ganhar um boné muito legal da Honda, tá certo? Mas tem que ligar e falar. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Um abração lá pro Fábio Tadoni, grande corintiano, pro Danilo Pisani, mais corintiano ainda. Consórcio é Honda, Dodozito. É isso aí, seu Estádio 97, pela Energia 97. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais ouvintes, né? No 3204-7097, mais ouvintes participando, mais ouvintes agora. Já foi o momento sem parar, Bana? Vamos agora. Vamos agora? Então vamos agora, senhoras e senhores, ao momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar lá no Facebook. Sem Parar Oficial. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Ricardo Costa. Ô, oh, Ricardo Costa, tudo bem, meu? Meu nome de goleiro. Tudo bom, querido? O ouvinte que todo mundo gosta. É, Ricardo Costa. É. Nome completo? Nome completo, Ricardo Costa. Ricardo Ferreira Costa. Ricardo Ferreira Costa. E quantos anos você tem? 42. 4.2, ô RG. É Ferreira, então é bom pra caramba. Ferreira Neto. É, quem gosta é o Mota, né? Como assim, ele? Tá sempre falando em Costa, em Costa. Sensacional, é sensacional. Costa do Sauípe. É. É, em Costa do Sauípe também Costa. É bom. Tá bom. Costa do Santinho. É. Então tá bom. Ô, meu velho, e qual o bairro? Sapopemba, deixa nós. Boa sorte aí, irmão. Ah, já falou. Sapopemba. É. Tá bom, e o time? Solta o hino aí, Coringão. Coringão, mano, é tudo nosso. Nós é Corinthians, velho. Ô, amigão. Opa. Mais uma baixa aí no time do Corinthians. Pera só um minuto, aí. Mano, é Jardim Colorado que você mora? É isso aí. Você já ligou, então? Já ligou. Boa noite. Já ligou, o Raul valeu, perguntou. Beleza, auditório. Hoje é só 25, gente. Cara, não. Nós temos um cara da produção, é. Tudo bem, ele é chato, ele é escroto. Não. Mas não adianta nos dividir o bar. É verdade, meu mouse aqui não funciona. Pois, Mofete, mandou ver agora, hein? Vamos lá, tentar mais uma aqui. 3, 2, 4, vamos lá. 3, 8, esse não valeu, hein, o primeiro, hein? Vamos ver aqui. Alô. Impugnado. Alô. Tentou dar um drible. Não deu, não. Alô. Alô. Alô. Oi, alô. Alô. Alô. Vamos tentar outro. Vamos pagar a conta. É. 3284-7097. Ah, mãe. Deixa eu ver aqui, ó. Alô? Alô? Alô, Domênico Gato, boa noite. É, quando começa assim. Todo pimpão, velho. Todo boa noite. Pimpão. Quem fala? Aqui é Roberto Galiani de São Paulo. Tudo bem, Domênico? Tudo bom, graças a Deus. É locutor da energia esse aí. Roberto do quê? Roberto Galiani. Galiani. Isso. Aí. O Galiani não é aquele que trabalha no Milan? Não, teve jogador o Galiani, que era o Galiani lá, aquele era o Galiano. Não é o Galiani que trabalha no Milan lá, que é o diretor tem de futebol? É a Galiani Galisteu também, do, né? Verdade. Pois é. Domênico Gato, primeiramente, quero dizer uma coisa pra você. Olha aí. Você é a minha grande referência, um grande ídolo. Eu acompanhei muito do seu trabalho. E tenho a certeza que é uma baita de uma inspiração. Você é um baita de um profissional. É isso. E vamos dizer uma coisa. Sobe o hino porque eu sou palestra. Porra, mais do que nunca, Super Domênico Gato, às 19h07, bicho. Pô, você é o locutor super lá do estádio lá que faz a. Quando é gol? Não, não sou. Que pena, hein? Não sou. Você atropelou tudo. Que pena, hein? Pois é. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 47 anos. Uau. Agora fala assim, ó. 47 anos. Ah. Desculpa aí, fala assim, ó. Energia, alegria da cidade. Vai, fala. Energia, alegria da cidade. Olha aí que gostoso, hein? É? Quer fazer horário hoje? A gente tá sem locutor. Não. Horário pequenininho. É das 6 da manhã até as 5 da tarde. Tá certo. É, manda primeiro. Já foi o nome completo, né? Já, foi tudo, a idade, tudo? Roberto Galiani. Quantos, isso, quantos anos, Roberto? 47. 4.7, RG, vamos hoje, falar RG, de 4.7 aí. Ele tá igual aquela confusão no. Qual é a confusão? No galinheiro, viu, Domênico? Ah, qual a confusão do galinheiro? Não entendi. O galo atropelando a Galiani lá. Ah, sensacional. Galo maravilhoso, campeão brasileiro de 2015. Não vai ser Atlético Mineiro. Não vai ser, né? Tá bom. Qual bairro você mora aí, ó? Interlagos. Interlagos. Eu morei ali na Sargento Geraldo Santana. Eu sou de um pouco depois ali, é quase perto da cidade de Dutra. Pô, ele fala que é voz de locutor mesmo. Ah, você de Roberto, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu te falar, locutor falou... de bingo. Só um minuto, deixa eu perguntar pro Roberto. Pergunta Roberto, pra ele aí, velho. Você falou que se inspirou tudo em mim e tal. Você é locutor já profissional ou não? Na realidade é o seguinte, sou locutor, eu me formei na Rádio Oficina, o Bressane deu aula pra mim. O Bressane deu aula pra você. Exatamente. Errou, olha tá. Aí, hein? E uma coisa. Mande um abraço ao Ciro César, que é meu grande amigo lá. O meu também. Proprietário da rádio. Eu li os livros do Ciro, viu? O Ciro foi um grande locutor, viu? Com certeza. É. E ó, eu vou te falar uma coisa, Domênico. Você foi uma referência. A gente que ama a rádio, que gosta de rádio, você foi essa referência. O Sombra tava aí, eu tava lembrando de épocas de memorável do rádio lá atrás, do Sombra, bons momentos que ele passou, de outras emissoras também, inclusive. Então, pra mim, hoje, é uma baita de uma emoção. Tá falando com você, que isso, velho? Domênico Braço, nós. E os amigos do rádio, os amigos aí do Estágio 97. Ah, valeu, amigão. Oh, legal, fico feliz. Então tá bom. Ô, Roberto, bom, vamos falar um pouquinho aqui do nosso time aqui. O que você achou desse troço da grama lá, rapaz? Fala aí. Olha... É lamentável, né? Eu só queria puxar um gancho da partida de ontem, que foi o seguinte, acho que o Palmeiras... Foi de domingo, né? Não, de domingo, perdão. Ah, o que acontece é o seguinte, eu fiquei muito triste vendo aquela partida do Palmeiras. Muito triste. É, fiquei mesmo. Triste. Por quê? Não é só o treinador, tem muito jogador ali que precisa ter um pouquinho mais de amor por aquela camisa, é vontade, certo. É fazer por onde por jogar, tá? Ah. Então a gente fica vendo e fica chateado, toda vez que o nosso, poxa, nosso time, será que vai dessa vez? Será que vai? Mas aí, você viu, o Palmeiras no domingo tomou um sufoco grande. É verdade, né? Um sufoco grande. Só que o Fluminense, em alguns momentos, poderia passar mais do que aquele 1-0, poderia ser 3-0 ou 3-1. Eu acho que agora com o novo técnico chegando agora, quem sabe, né, os nossos jogadores que estão lá têm um pouquinho de vontade, um pouquinho de amor em poder vestir aquela camisa e fazer por onde, poxa, tem que ser profissional. É verdade, não, com certeza, e você tem total razão no que você falou, a gente aqui da Energia Alegria da Cidade fica muito feliz de você ligar e concorrer esse final de semana inteirinho com o São Prazer lá em Boituva, viu? Boituva, é, né? Pular de paraquedas com o São Prazer. Pula de paraquedas. Exatamente. Não, saltar, quem pula é suicida. Ah, é. Saltar de paraquedas. A gente paraquedas não abre, não, o cara é um mano, suicida. Não, não é. É um acidente. A gente pula porque não tem paraquedas lá. A gente amarrou sacolinha, tá super legal, viu? Aquela sacolinha de verdade, hein, Jorge? Você quer pedir uma música aqui pra gente também? Não. Eu acho que a emoção hoje tá falando com vocês, com o grande mestre Domênico Gatto. Eu tentei sempre é isso, falar, velho, com vocês e hoje... Eu tô emocionado, Domênico. Eu realmente tô emocionado. Não. Porque é... Puxa, um mito. Você quer o WhatsApp dele? Anota. Não. Não mito não, de nada, não. Não. Eu acho que, falando com vocês agora e falando do nosso palestra do Palmeiras, acho que emoção não tem dinheiro que compre. Olha aí, Domênico. É, o Domênico tá chorando. Olha que gostoso, hein? Não chorando, não, mas... Super pessoa! Legal que o ouvinte faz o Domênico... Veja bem, não tô chorando, mas eu fico muito feliz. Isso é o reconhecimento do trabalho. Lógico. Verdade. Você merece, viu, Domênico? Vocês podem brincar, tudo, mas isso é muito legal. Domênico, quando eu comecei lá no mercadinho lá do bairro de casa, eu me inspirava em você, viu? De verdade mesmo. Tá bom. Eu ficava ouvindo você. É. Eu tomava café porque eu falava, será que a minha voz vai chegar um dia na dele? Toma café e fiz. Meu Deus do céu. Ah, mas o Domênico tem escola, cara. É, o Domênico tem uma base de uma escola. O Domênico é um exemplo para quem gosta de, quem ama o rádio. E ver um profissional como ele, que faz com humildade, com profissionalismo, putz, não tem preço, meu amigo. Não tem preço mesmo. Isso é verdade. Isso é emoção muito grande. O Domênico, posso falar isso para você. Eu tentei há muito tempo. E até de vez em quando eu falava com o Bernardo Veloso, um dia eu vou visitar o pessoal da Energia para dar um abraço em você, mas para falar com o Domênico, cara, poxa, o que eu aprendi com rádio, e a gente nunca sabe nada, todo dia a gente está aprendendo. Verdade. E hoje, Domênico, hoje eu estou realizando essa grande alegria de estar falando com você. Pô, que isso, velho, você me quebra, assim. Não, é verdade. O ouvinte só tá falando verdade aí. Me arrebenta, assim. Ah, se podia, de repente... É esse momento, Benjamin, meus amigos, viu, mano? Você é um cara honesto. É nessa hora que você vê que você tá ficando velho, velho. Porque há um pouco tempo... Pouco não, bastante tempo atrás... vontade de trabalhar de graça. 19, 12, bicho. Nossa, velho, porque há uns 28 anos atrás, assim, né? Quando eu tava quase pra começar em rádio... Não, 29, né? Vai fazer 29. Vai, 30 anos atrás. Certo. E eu era que nem esse ouvinte, cara. Eu ficava ouvindo os caras que eu admirava pra caramba. Uhum. E tinha o que tinha de locutor bom, cara, naquela época que eu ouvia, cara. Tinha muito cara bom, fera mesmo, rapaz. Vou dizer pra você. E eu era assim que nem ele, assim que nem o Roberto. Eu era louco pra entrar no ar, pra poder falar com os caras, sabe? Pra poder... Eu ia em rádio pra conhecer, sabe? Eu era meio... E agora passa um tempão, os caras estão fazendo isso comigo, velho. Pois é, velho, não é fácil, pra você, não. Pra você ter uma ideia, a Juliana Ribeiro... Juliana que trabalha aqui com a gente. Exatamente. Azul, né? Eu trabalho num grupo em que a Juliana trabalhou, tá? E hoje eu trabalho hoje. Eu trabalho na emissora web aqui em São Paulo. Certo. Que é Brasil e Japão, tá? Certo. Olha que bacana, essa rádio, ela toca... Web Radio, né? Web Radio. Ela toca música japonesa, coreana... e chinesa. Verdade. Tá? É. Inclusive, eu tô no estúdio aqui nesse momento. Você fala chinês aí? Vocês aí. Pô, que legal, chinês? Fala mandarim. Então, a Juliana, ela passou por aqui pela casa e eu continuo aqui, que é uma baita de uma escola. Todo dia você aprende pra caramba. Com certeza. E a gente tem as referências. Então, o Domênico Gato hoje é uma baita de uma referência pra mim. Obrigado. É aquilo que eu falo. Faz assim, um poema pra ele. Não, mas é legal. Hoje em dia, por exemplo, é que vocês estão zoando. Vocês não. A verdade é uma só. Hoje em dia, é até... Não vou dizer que seja mais fácil, né? E nem mais difícil, mas eu acho que tudo é difícil. O meio do rádio e televisão é muito difícil de você ingressar. Restrito, né, cara? Mas hoje, por exemplo, na minha época, mano, não tinha internet, não tinha tanto acesso. Não tinha. Então, o que a gente fazia? A gente tinha que ir pro interior. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu tinha que ir pro interior pra trabalhar. Teve um cara que falou que você nunca ia ser locutor. Hoje, então tem essas web radios que pode brincar, assim. Aparece. Brincar não, tem algumas que até remuneram. Mas qual cidade que você foi do interior primeiro? Araraquara. Sensacional. E depois eu tive um evento com o Portugal e fomos pra lá, né? Verdade. E antes de chegar lá, eu falei assim, Porto, você vai ver com essa cidade cheira laranja, cara. Chegamos na cidade, não cheirava laranja? E você que me apresentou lá em Araraquara, atrás do Cristo. Eu também que falou, você vai ver com essa cidade que tem a minha cara. Aí não, não lá, tem minha cara. O que tinha de negro na rua falando, orra. Não. Orra, velhinho. Então tá bom, Roberto, poxa, obrigado, cara. Eu que agradeço. Você quer mandar um abraço aí? Fica à vontade. Sim, eu quero mandar um abraço a todos vocês. Um grande beijo a mim, acompanhe o seu trabalho na televisão. Parabéns, mano. Obrigado. RG. Fala, Belinho. Você é sensacional. É tá? Nóis, é. Jogado. Parabéns. Portuga. Obrigado. Tirar o chapéu também pra você. Obrigado. E o Rude, cara, sensacional, sem comentário. Tá toda a equipe aqui aí do Estágio 97, sensacional. Espero um dia, Domênico, poder visitar vocês aí, dar um grande abraço e falar assim, poxa, muito obrigado. Que isso, pode vir sim. Olha, tá bom, Roberto? Assim, amigão. Tá bom. Ô, Roberto, só uma coisa antes aqui, eu sei que é sem parar, Domênico, mas eu fiz aqui um poeminha pra homenagear você. Você fez pra mim? Eu comecei ouvindo pra você. Quando você tava em Araraquara, lá eu ouvia já de São Paulo pela internet, né? Não, mas aí é um poema bonito, viu? Um poema bonito. Olha só. Domênico. Uma voz que não para. Nasceu pro trabalho em Araraquara. Não sei chorar, não vale chorar, que senão eu choro junto. Tá? Um mito, uma alegria sem discussão. Parabéns pelo seu talento, voz da locução. Aí, ó. Olha, parabéns. Aí. Tá bom. É isso aí. Legal, Domenico. Tá bom, viu? Muito obrigado, viu, meu agradeço, velho? Agradeço, viu? Um abraço pra você, um abraço a todos. Sucesso nesse grande programa obrigado, aí, tá bom? Velho, abraço, obrigado, velho. Um abraço. Valeu, parceiro. Aí. Valeu, tá isso aí. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Baixe já o app Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Vamos lá, mais ouvintes pra participar aqui. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Alô? Bora. Alô? Oi, alô. Quem fala? É João Cláudio? João Cláudio. João Cláudio do quê? Longo Barbosa. Barbosa. João Cláudio é nome de lateral direito do Fluminense. Barbosa. Eu conheço um Flávio Longo. Longo. Eu conheço o Domênica Longo. Eu conheço um Pernilongo. Eu conheço um Longo. Flávio Longo. Eu fico rindo direto quando eu ligo um Barbosa aí, porque minha vida inteira eu fui zoado por causa disso. Barbosa. Oh, e aquela venezuelana que tirou a roupa, hein? Você gostou? Rosa, hein? Ali é normal, todo jornal faz aquilo. Barbosa Godish. É bom. Quase. Eu gosto do quê? Oh, Longo. Quantos anos você tem? Quantos anos? Tem anos. 3.7. RG 3.7. Barbosa não tem trocadilho. Né? Sem trocadilhos. Né? Sem trocadilhos. E agora tem que aguentar essa encheção de saco aí. pro programa todo. E qual que é o bairro? É Itaim. Itaim. Qual? Paulista ou Bibi? Tem dois. Paulista ou Bibi? Não, Itaim e Bibi. Paulista é longe demais. Trabalhei lá uma época, não dá, não. É longe, né? Mas da hora. Itaim e Paulista é legal, mano. Qual que é o time, brother? É o Tricolor do Morumbi. Tricolor! O maior de todos, né? Fala aí com o JJ, velho. Tá louco, hein? Tá gostando do time? E aí, Portuga? Diga, velho. Tá gostando do time, hein? Ó o JJ. Ah, putz, o Tricolor ele já vem há um tempo aqui, a gente ficou animado, depois ele pisa na bola. Vamos ver, né? Não tem nenhum time que tá bom nesse campeonato. Vamos ver se a gente consegue dar uma deslanchada aí com o técnico novo. Pra manter um pouquinho na frente aí pro resto do campeonato. Mas é difícil, né? O time não embala muito, né? Então, rapaz, o negócio é o seguinte. Eu acho o seguinte. Tava até comentando com a minha esposa, que é muito São Paulina também. Que é o seguinte, cara. O São Paulo tá na liderança e o próximo jogo já é contra o Avaí aqui. De repente, Nick ganha do Avaí, pega um embalinho ou outro e os outros times se tropeçam lá. Já começa a abrir uns 4, 5 pontos aí de vantagem. Porque o que você falou tem muita coerência. Não tem nenhum time focado na coisa que seja muito bom. O Atlético Mineiro a gente pensa que vai, não vai. O Internacional. Então, eu tava achando que eles iam embalar. Eu tava achando que eles iam mesmo. Não foi. Cara, viu? E o Santos aí? Ó, aguarda o Robinho aí, viu, seu tonto. Robinho. Olha que chegar o Robinho. Vai se ferrar você também. É o Robinho, o Ferrar. São Paulo tem bom, muito bom, né? Ferrar, Robinho. Robinho Barbosa. Barbosa gosta do Robinho. Você quer que o Luiz Fabiano fique. Fala uma coisa pro mano. Ô, mano. Oi? Tava falando lá dos jogadores que jogam no, em time grande. Se for ver assim, o Casemiro é melhor que qualquer meio campo. Ih, quem joga em time grande. Isso, não, falou, mas você não tá entendendo. Amigo. A comparação que eu fiz é que antigamente jogadores que saíam do Brasil eram raros, tá certo? Eram raros os que conseguiam sair. Ah. E os que saíam, eles jogavam demais, cara. Jogavam demais. E jogavam muitas vezes em clubes menores, como foi o caso do Careca, como foi o caso de vários que a gente citou aqui. Toninho Cerezo. É, hoje, amigo, qualquer pereba, o cara sai e joga em clube grande, velho. Vê aí, ó. Citei o Kerrisson, citei o Henrique, citei Casimiro. O Douglas. O Casimiro no São Paulo, velho, os caras não conseguiam olhar pra cara dele. Tava um chute na bola. Lá, o cara tá sendo reintegrado, cara. Não, recomprou. Então, tá sendo reintegrado. Não, mas o Real sabe da história, mano. É, assim, o Real precisou comprar de novo uma prioridade. O Porto, ele tinha prioridade de compra. O Real teve que ressarcir o Porto pra quebrar essa cláusula pra ele poder voltar. Tá certo? Você pega lá o Tadei aqui no Palmeiras, a torcida xingava o cara quando ele apareceu o nome dele no telão. O Douglas do Barcelona. Na Itália, Sombra. Itália, Domênico. O Tadei é monstro, cara. A torcida adora ele. Gosta. O Bordon, a despedida do Bordon no Borussia, cara. Borussia. Ele entrou de moto. Schalke 04, mano. É, era no Schalke que ele jogava. Ele entrou com uma moto, Domênico Gato, no meio do gramado. O cara foi ovacionado pela torcida. Honda. O Júlio Batista, que a torcida do São Paulo pegava no pé do cara. O cara virou rei lá. Então, querendo ou não, amigo, hoje é muito mais fácil, o acesso é muito mais fácil para os jogadores irem para lá, jogar em grandes clubes e se destacar do que era antigamente. Mas peraí, com relação ao que você citou, você é acabou de falar que o Daniel Alves é bom, que é o campeão do Barcelona. Mas, ô, amigão, eu citei os perebas, tá certo? Pereba. Mas agora, o Daniel Alves, pra ele jogar num time como o Barcelona, porque uma coisa é passar pelo Barcelona. Ele foi como do Sevilla, passou, como o Douglas passou. Outra coisa é o cara se estabilizar e ser protagonista no Barcelona como o Daniel Alves é. O melhor do mundo é o Belletti, que fez gol na final da Champions. Também não é, mas teve uma oportunidade. O nome do Belletti tá marcado na história. Como muitos que passaram por lá não conseguiram. Mas o São Paulo, o Belletti, com todo respeito, o Belletti é um cara que era limitado, sabia das limitações. Sabia que ele era limitado. E aonde ele passou, velho, ele foi útil nos clubes dele. Ele mesmo passou aqui e falou. Desculpa. Eu sabia que era limitado, eu tinha que treinar pra correr mais que o outro. Mas uma coisa, foi bem no Chelsea, foi bem no Barcelona, foi bem no Foi. Mas eu acho que é isso, é limitado. Mas ele tava nos times bons. Ô, amigão, você precisa saber diferir uma situação da outra. Certo, não, mas é verdade. Uma coisa é você pegar um pereba que foi pra Europa e passou por algum clube. Douglas. Tá certo? E não fez nada, só foi lá pra ganhar dinheiro. E outra coisa é você dar valor pra um brasileiro que foi lá e fez história. Por exemplo, o Marcelo no Real Madrid, o cara tá fazendo história, gente. O Daniel Alves no Barcelona, o cara tá fazendo história. Sabe quem foi um grande injustiçado na história do futebol brasileiro? Sabe quem? Quem? Barbosa. Não, que Barbosa. Barbosa. Então tá bom, João. Quer mandar um abraço aí? Mande um abraço pra quem se quiser, cara. Abraço, Barbosa. Manda um abraço pro meu irmão, Ricardo Barbosa. E pra minha esposa, falou de Mila, que ela não deve estar ouvindo. Eu mandei um WhatsApp pra ela, mas ela briga comigo quando eu tô ouvindo. Onde você acha que a Ludmilla tá? Ela não gosta de nós. Deve estar chegando na academia agora. Será? Tá com Barbosa. Tá bom. Aí eu falo pra ela, não deixa ouvir, ela quer mudar, falou, não, vamos ouvir no meu estádio 97, tira meu carro. Ela ouve o quê? Antena 1. Ah, ela ouve essas rádios aí que, puta, fica ficando música, tá? Mas eu prefiro ouvir vocês. Obrigado. Está no 27, é legal. Valeu. Obrigado, João. Um grande abraço. Barbosa. Abraço pra vocês, hein? Valeu, tudo de bom. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Acabou, porra. Para. É o próximo. Deixa. Alô? O Barbosa agora fala. Alô? Quem alô, fala? Barbosa. Davi? Ô, Davi, tudo bom? Davi, tudo bem, e você, Domênico? Tudo bom, graças a Deus. Outro tá... locutor, hein? É mais um, hein? Outro locutor? Outro. Olá. Você é de Araraquara também? Não, não, sou de da Penha. Ó. Penha nós. Barbosa mora no Ticoati. É, o cara. É, tá bem próximo. Agora, né? Eu vou falar na... agora eu vou falar na rádio. Davi do quê? Davi Barbosa. Davi Vacari. Vacari. Ah, o Vacari Neto. Na verdade, cuidado com esse nome. Não, não, não sou parente daquele lá, não. Você não, você não vai contar nada pra ninguém do que a gente fez, pelo amor de Deus. Eu tenho todos os dedos na mão. Eu sei contar, eu sou contador, sou formado. Mas se a casa não tivesse caído, cada vez que você desse RG, ia falar, sou primo do cara. É. Não, nunca fui, não. Ah, duvido. Nunca fiz isso. E o governo federal... Desde que eu era bancário, eu sabia que era safado. O governo federal conta com a sua ajuda, meu lindo. Quem conta com a sua ajuda? É o Brasil, é a pátria cuidadora. Sai daqui, sai daqui. Muito obrigado. Oh, quantos anos, hein, Davi? Eu tenho 47. RG? Sim. 4.7. Davi, não nego, pago quando puder. Ah, sensacional. E o time? Eu sou todo poderoso de mão. Obrigado, Zona Leste é nóis. Barbosa e Corinthians também. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Eu ouço vocês desde o primeiro programa. Ah, é? Em 99 eu comecei a sintonizar o Estádio 97. Fevereiro de 99. 19 de fevereiro. Esse tava procurando uma rádio que prestasse no DAI e eu achei vocês. De lá pra cá eu não perdi um programa até hoje. Muito obrigado, mano. Que legal. Olha a moral que o cara deu. Você tinha 31 anos. Só que pra ligar é difícil, hein, meu? Graças a Deus. Só insistir um pouquinho. E você conseguiu falar hoje, a primeira vez? Primeira vez que eu ligo. Ele nos ouve, ele tinha 31 anos. 16 isso. Anos, velho. Ó, ele tem casado, não tinha faculdade ainda. E o Benja, ó, o Benja hoje tem meu razão. Filho tem 15 anos. Com voz gostosa. Voz gostosa. O Benja tinha razão. O oi? Kleber foi apresentado hoje no Curitiba. Ué, fechou ao ontem. Lado de Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, aquele de São Paulo? É, que tava no Paraná. Mas eu falei mas isso, o Lúcio Flávio já tinha jogado no Curitiba. Não, não sei, mas esse rodou também. Ou seja, o Curitiba acabou de assinar a queda pra Série B. E o técnico é o Ney Franco. Ele, o Kleber podia fazer. Que assinou? O Kleber pode fazer uma dupla de ataque com o Keyson. Não, o Wellington Paulista. Porcaria, era a dupla Paulinho. Do Cruzeiro. Aqui, ó, mas era ruim. Então, tudo bem, mas eu acho que às vezes esses jogadores eles podem estar bem nesses times. Vamos ver. Vide, o cara jogou no Vasco na Série B. É, o Michael Leite jogou no Palmeiras, não fazia porra, né? O Kleber sim, Domênico. Quer apostar comigo? Eu tô falando, ele não faz 10 gols no Campeonato Brasileiro. O Lúcio Flávio, né? Então, mas pode ser que vá num time menor de e ele se vai bem, gente. Mesmo que ele não faz 10 gols no Brasileirão. Quer apostar? Pode assinar que, não, que vai que não vai. Não joga nada. Aqui se dane o Kleber, o Curitiba e todo mundo. Não, o Vacari. Mas aí tá falando. Mas o Vacari. Oi. Por falar aí nos reforços aí, o pessoal aqui falou do Kleber aí que tá acertando com o Curitiba. Mas o Corinthians, ele tá buscando alguns reforços também aí, tá cogitando aí a possibilidade de trazer o Théo Gutierrez, o Sanches, que joga no River também. Tem o Dentinho aí que tá pingando na área do Corinthians, pode ser que o Dentinho assine aí um contrato com o Coringão. Você gostaria de algum desses jogadores ou você não tem acompanhado aí os três? Mano, quando trouxeram o De Federico pro Brasil, pro Corinthians, puta, tinha uma esperança que esse cara jogasse, cara. Sim. Foi uma decepção tão grande que, olha, vem da Argentina, tirando o Tevez e o Mascherano... quando vem pra cá, é difícil ser coisa boa, bicho. O Conca veio e virou ídolo aqui. É, mas é exceção, né, bicho? Não. Tem um tal de D'Alessandro Internacional que joga alguma coisa também. É, só lá também, né? O cara é bom. Virou dono do time, ele que manda, ele troca técnico. O Sorin veio e se deu bem. O D'Alessandro, velho, se ele fosse brasileiro, se o D'Alessandro fosse brasileiro, ele jogava com a 10 do Brasil. O D'Alessandro é melhor que todos. Mas o tem razão, é isso que dá deixar o argentino mandar ali, já era, velho. Ainda mais que o presidente. Agora o Dentinho foi, a gente não sabe como é que tá jogando, cara. Esse negócio de repatriar Paulinho, Dentinho. Bom, não é possível, eu acho que alguém tem que revolucionar a base do Corinthians. Não só do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. O Santos ainda dá certo. É o seguinte, não deixa o empresário entrar daqui pra frente, cria um time e vão embora. Esse negócio de... metade do time da base é tudo da família Garcia. Para Davi, com isso, Davi. Não tem jeito, na teoria, amigo. Na teoria, você está coberto de razão. Infelizmente, os clubes estão, na maioria deles, quebrados, não tem dinheiro e também não tem crédito. Aí o que eles fazem? Eles recorrem a alguns empresários que hoje atuam como bancos dentro de clubes. Então os caras dão o dinheiro, o clube não vai pagar, e o cara vai lá na base e pega tudo que tem de melhor. Ó, quem é o fulano bom é o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, leva embora e acabou. Eu vou te falar, a curto e médio prazo, não vejo solução hoje no futebol brasileiro para resolver esse problema das categorias de base. Porque você tem clubes totalmente quebrados, a grande parte, não estou generalizando. Você vai fazer como? Você não revela jogador. Os que revelam, o clube perde de graça porque já vendeu 80, 70% do cara. Aí você vive do quê? De repatriar ex-jogador de clube que está jogando em China, em leste europeu, e jogador em fim de carreira, com 37, 38, 39 anos. Domingo a gente tinha no clássico Palmeiras e Fluminense, de um lado um com 39, do outro com 40, cara. É isso, o futebol brasileiro não tem jeito. Não tem como mudar a curto e médio prazo, infelizmente. Eu vou te falar uma coisa, em janeiro agora eu estive na Terra Santa e tive a oportunidade de assistir um jogo da NBA, o Orlando Magic contra o Rockets, né? Uhum. Cara, eu nunca vi um espetáculo fantástico. Minha esposa não gosta de basquete. Eles sabem fazer, ela ficou extasiada, é um negócio do outro mundo. Sabem fazer o espetáculo. A cada 15 minutos eles saem pra comer, dá o quarto, aí saem pra comer. Cara, é uma lanchete pequena, atende todo mundo incrível, tá de volta, né? Volta. Eu concordo plenamente com você. O americano sabe fazer isso. É. Então, se a gente não é capaz, vou tentar, sei lá, a CBF tinha que criar uma liga, deixar a CBF de lado. Esse negócio de presidente não ser responsável pelo que ele faz no clube é um puta absurdo. Qualquer pessoa olhando os livros contábeis do o que é publicado em jornal, você vê que tem sacanagem. Verdade. O cara é um advogado mais ou menos, ele vira presidente de um clube, ou seja, ele tá lá sempre dando entrevista, sabe que ele não faz mais nada, e sai milionário, cara. Esse... uma atividade não remunerada, o que é isso? Concordo plenamente com você, plenamente. Então, vamos abrir as portas dos americanos. Se o americano gostar de futebol, ele transforma o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo em coisas do outro mundo, maior que Barcelona. O americano faz isso. Mas o problema é que o futebol brasileiro não é um negócio sério. O americano, quando ele investe em coisa séria. Isso que você falou da NBA é verdade. Eu tive o prazer de assistir também. Eu fui ver um jogo do LeBron James em Miami. LeBron James joga muito. Mas eu vou te dizer... Hoje é a final, eu vou dizer um negócio pra você. Você ir a um evento da NBA... é uma coisa surreal. Falta 7 segundos pra acabar o jogo, demora incrível, uma hora e meia. Né? É incrível. Pois eu vi uma virada lá, o Orlando começou atrás, faltando 3 minutos, os caras viraram o jogo e tava 7 pontos atrás. Mas aqui no Brasil você tem um obstáculo pra um monte de coisa. Aqui o brasileiro parece que ele não gosta de coisa legal, de coisa boa. Você vê, tem gente que critica o nosso amigo Flavinho Gomes, critica, por exemplo, o telão do estádio do Corinthians e o fato de um câmera passar e mostrar as pessoas durante o jogo. Isso é legal pra caramba, quem tem filho... Mas por que ele critica? Porque acho que é americanizado demais. Por exemplo... Mas você copiou... Eu fui ver lá a inauguração da Arena Red Bull em New Jersey. Era aquele jogo Red Bull e Santos. Uma arena para 25 mil pessoas, uma coisa surreal. Show também. Entrava um carro de corrida antes do campo, saía uma mulher loira para dar a bola. Você acabou o jogo, a loja já tem várias lojas, aquela coisa de americano de Disney, né? Já desemboca na loja, todo mundo comprando camisa, cachecol, gorrinho. Aqui, cara, aqui tudo. Aqui parece que os caras gostam que você sente a bunda no cimento, que você vai num banheiro igual de presídio. E que você entra em baias dentro do estádio igual de gado. Sabe? Parece que o brasileiro não pode ter luxo, conforto. Só uma ressalva. Com relação ao jogo da NBA, Benja, esse negócio de aparecer em telão, eu também acho ridículo. Deixa eu terminar, gente. Só um minutinho, fala, por favor. Fala. O negócio é o seguinte, com relação ao jogo, desculpa, na NBA também isso não acontece, Domênico Gato. Na hora do jogo não tem que ficar filmando torcida, nem ninguém não acontece. Acontece no intervalo. No tempo. Na Arena Corinthians, então, o que fica passando aí, o que foi criticado é na hora do jogo. O cara lá fica buscando câmera pra dar tchau em telão. Tá certo? Torcedor tá no estádio que é pra torcer. Isso é não deturpe o que é dito. Na NBA acontece esse tipo de evento no intervalo. No intervalo, sou a favor também. Dá o tchauzinho no telão. Agora, na hora do jogo, o cara fica, ao invés de acompanhar, Domênico Gato, o ataque do time, o cara fica buscando onde o câmera tá pra poder aparecer no telão. Eu repito. Isso eu acho ridículo. Não, não tem problema nenhum. Primeiro, Eu concordo com você, mano. Ô, Davi, é o seguinte, Davi, você começa a assistir jogo. Não, que você tá errado. Eu começo a dormir no comecinho do jogo e acordo no final, pô. É, mas o mano tá errado. Primeiro que não é as pessoas que vão procurar a câmera pro telão. Você tem um câmera que vai rodando o estádio. Que vai mas, lá, tem várias isso, câmeras. Isso é entretenimento. O que muda o cara dar um tchauzinho? O que muda é que ele não tá vendo o jogo, ele tá olhando pro câmera. O cara paga o ingresso. Isso é o primeiro que é de um segundo, dois, não muda nada. Segundo que o cara paga o ingresso dele, se ele quiser no estádio. Mas lá na NBA é só no intervalo. Se o cara paga o ingresso dele, e quer no estádio pra dormir. Fica em casa. O estádio é lugar pra torcer. Eu prefiro o cara que vai pro estádio e dá tchauzinho pra telão ou que durma, do que jogue bomba, do que jogue coisa em cama. Eu não prefiro nenhum dos dois. Você não pode justificar um ato ridículo com o outro. Vocês gostam de tudo que é ruim. O esporte mais o melhor esporte do mundo que atira bomba é o futebol americano pro americano. Tem gente que gosta. O futebol americano. Gente, pera. O futebol americano, Domênio, ele tem várias situações onde a arbitragem é eletrônica. O juiz no futebol americano, tipo, você nunca vai sair de um jogo de futebol americano tendo a sensação que teu time foi roubado. É idôneo, futebol americano é idôneo. Ele mostra lances polêmicos. O futebol americano é um espetáculo sensacional. O Rudy também gosta, o Rudy acompanha bastante aqui. Você nunca vai num jogo. Você não vai num jogo e vai sair pensando que seu time foi roubado, que teve esquema. Futebol americano é outra coisa. Oi. Você tem acompanhado a Copa América, meu? Ah, não, isso é muito chato, mano. É, mas você não tá com expectativa boa com relação à participação do Brasil, não? Ah, eu tô com expectativa boa que isso daí acabe rápido pra ver se coloca alguma coisa melhor no domingo. E os jogadores voltarem logo pro nosso time. Cara, sério, mano, eu começo esse jogo do Brasil, eu durmo. Eu tenho no sofá, eu durmo, acordo no final. E do Corinthians, você consegue assistir todo? Do Corinthians eu consigo assistir 10 minutos, quando falta 5, 6 minutos eu acordo de novo. Tá feia a coisa. Coringão jogou bem contra o Inter, agora mas, vai. Mano. Vocês que já foram, só uma perguntinha pra tirar dúvida. No telão, na NBA, ele mostra o jogo? Mostra. No intervalo, no tempo. Aqui poderia, ao invés de ficar mostrando o público, mostrar o jogo. Mas aqui passa também. No estádio do Corinthians, o RG, fica mesclando imagens ali do jogo, tá certo? Replay no torcedor. Eles passam hora o torcedor ali dando tchauzinho, aí depois corta pro gramado, depois volta. Aqui você não pode ter um dar um tchau pro telão, que você tá cometendo um crime. Crime não, se você fizer um selfie. É porque você também não está torcendo. E tem uma outra situação, né? Aí o cara não se incomoda que a CPI não está indo para frente, né? Se você vai num banheiro com um banheiro decente, também não é legal. Cadê a porra da CPI? O legal é você ser maltratado. Esse é o bacana. O banheiro decente não é legal. Isso é o legal. É, o que se contesta no estado do Corinthians... Paga para ser maltratado. É que usaram um material que não precisava daquilo tudo, Domênico Gato. Por exemplo... Mármore no banheiro, granito no banheiro, é um negócio, na minha opinião, desnecessário que encareceu a obra. Te garanto que o que... Por exemplo, um porcelanato branco, tá certo? No local onde os torcedores vão adentrar, você sabe que muitas vezes os caras vão riscar, vão quebrar e vão fazer uma série de coisas que não devem. Te garanto que o que encareceu mesmo. Sem colocado não é o mármore, uma pedra. Né? Esse é você está sugerindo também careceu. Viu, mano? Vai colocar mármore, você sabe. Mas, se tivessem colocado uma pedra comum, não ia sair, cara. Complicado. Ô, Davi, mande seu abraço para quem você quiser, por gentileza. Deixa eu só dar um pouquinho. Em mim, não, que toca, tá louco? É que o Mano falou um tempo atrás sobre selfie no estádio, né? Eu tenho 47 anos, o meu pai era corintiano desde que nasceu. O meu avô foi um dos fundadores do Palmeiras, ele tava lá naquele grupo quando fundou. O meu pai era corintiano, eu sempre fui corintiano. O meu pai me levou, quando eu tinha 10 anos, na fazendinha, para conhecer a sala de troféus. Certo. Ele tratava aquilo com uma reverência que me deixou emocionado. O meu pai, infelizmente, ele acreditava, ele viu umas 10 maquetes do estado do Corinthians. Certo. E todas elas teve dinheiro e não deu nada. Quando começaram a construir o estádio, eu moro ali perto, eu moro a 1,3 km do estádio, dá pra mim ir a pé. Eu não fui lá até agora. Eu quero levar meu filho tem 15 anos, eu quero ir lá com o meu filho. Só que eu não quero ser importunado. Eu vou lá, vou tirar selfie. Tenho certeza que a hora que eu sentar naquela cadeira, eu vou chorar lembrando do meu pai, mas eu não quero ser importunado. Uma das coisas mais bonitas que tem no Corinthians é a torcida com o bandeirão. Quando foram para embarcar para Tóquio, eu vi aquela cena fantástica na Trabalhadores e depois no aeroporto. Eu vi a invasão corintiana nos estádios em Tóquio e no Japão de uma forma geral. Só que é o seguinte, enquanto a torcida organizada tiver privilégios de, no mínimo, ficar um do lado do outro no estádio, eu não vou. Então eu tô esperando o Corinthians jogar contra um time bem safado, no Paulista, lá contra o Bragantino, pra mim poder. Mas você pode ir em outro setor, amigão. Você pode pegar um setor, talvez, do leste? Mano, eu tenho direito de ir. Uma vez eu cheguei no estádio, tinha pouca vaga, porque atrás da Gaviões, na hora que levantaram a bandeira, eu fui tirar pra olhar lá, o cara quase me julgou lá de cima, no Pacaembu. O problema não, é que você tem direito de frequentar o estádio? Tem. Mas você, o seu direito termina onde começa o meu. Mas, ô, amigão, você pode ir pra outro setor. Claro. Mas peraí, o setor das torcidas organizadas na Arena Corinthians é o setor norte. Cara, você pode escolher o sul, você pode escolher o leste, o oeste. O cara não sabe ficar sentado, cara. Ué, mas você pode escolher um setor que você fica sentado, cacete. Você vai no oeste, vai no leste. É o mesmo setor, o mesmo direito que você tem de tirar selfie, tem o direito o cara tem direito de assistir o jogo sentado. Não, mas peraí, da mesma forma que você tem o direito de assistir o jogo sentado, o cara que tá no setor norte, que é o setor da torcida organizada, ele tem o direito de assistir o jogo de pé. Tem o direito de você pode optar pelo setor oeste. Vai no setor oeste. Ele não pode invadir campo, ele não pode quebrar o banheiro. Mas quem invadiu o campo? Mas isso aí, você tá equivocado, porque a torcida do Corinthians. Já fui no Pacaembu, tô falando da Arena. Inclusive a Arena, a Arena, todo mundo criticou, tempo, viu, todo mundo criticou a Arena, falando, ah, mas tem que colocar alambrado, porque o que vai ter de invasão de campo não tá escrito. Até agora, o Corinthians ele não foi punido com uma perda de mando por causa de invasões de gramado. Eu acho que o torcedor precisa, talvez, desse incentivo também, e mostrar que se ele for tratado como gente, e o torcedor também tem que se portar como gente, porque não adianta o cara ser um babaca, de toda hora querer invadir o gramado também pra abraçar o jogador, isso acaba prejudicando o clube. Sim, mas é muito mais legal você assistir um jogo no qual você não tem um alambrado ridículo na tua frente, parecendo que você é um animal, do que assistir um jogo aí engaiolado no estado do mundo. Vamos lá, esse é o momento sem parar. Vamos lá, só pra terminar, porque o Regis Nogueira mandou um tweet aqui muito interessante, ele tem razão. RG, a câmera só filma no intervalo da NBA, porque lá tem um monte. E é verdade, lá o jogo é muito corrido. Não dá tempo. Futebol tem muito tempo parado. Ele tem razão. É. Quantos minutos de bola rolando tem no jogo? Mas a câmera aqui no Brasil quando não filma só quando o jogo tá parado. O jogo tá rolando e o cara tá dando tchauzinho. Mas em 45 daí qual é o problema? Tá errado. Quando abre o bandeirão, você também não vê o jogo. O torcedor que tá ali tem que incentivar o clube. Quando abre o bandeirão, você também não vê o jogo. Mas isso é coisa de 10 segundos. Aí você nunca fica no jogo olhando. Ali é a mágica do futebol. Mas lógico que é. Quando você fica no jogo, você não fica olhando. Chega. Ô, Davi, um grande abraço pra você, tá bom? Tá, Domênico, imparcial, não sei que time você torce. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, ouvinte, vocês não prestam atenção. O Mano é o cara mais coerente do rádio. Não é? Muito obrigado. Coerente ele é, mas ele é mentiroso. Valeu, ele falou que ele não leva celular em jogo. Nem leva celular. Verdade, o cara tá certo. Cara. Obrigado. Ô, Vacari. E vamos liberar o doping no esporte, mesmo que tá ficando chato. Boa, é isso aí. Boa, Vacari, é isso aí. Chupa, meu Deus. Abração. Valeu, Vacari. Tamo junto. Eu ouço vocês desde o começo e até o fim da minha vida eu vou ouvir vocês. Um abraço. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Esse foi o momento sem parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. E olha só, você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Precisa de um táxi para ir comemorar os gols do seu time com seus amigos? É só baixar o app Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo, hein? Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura, junto com suas passagens de pedágio, estacionamentos e melhor, hein? Você não tem custo adicional para usar esse serviço não, hein? É genial, cara, agilize o seu lado. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi, você vai se amarrar, viu? Vai ser legal pra caramba. Sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97. Tiver aqui em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também aqui em nome, tiver aqui de Esser Construindo com Valor. Mas agora... Como assim, velho? Sim, porque nós abrimos o leilão beneficente, na verdade, da promoção Eu Vou Jogar no Morumbi. Na verdade, tá valendo uma vaga de goleiro do time do Careca ou do Pita. Sim. Os lances do leilão foram dados em quilos de alimentos não perecíveis. Sim. Eu disse foram, porque o leilão se encerrou às 7 horas e 30 minutos. E? De hoje. Leilão de hoje. E? Você vai, a pessoa que deu o leilão está aqui nas minhas mãos, já está aqui, o envelope está aqui. Foi um bom lance, maior lance. Foi um bom lance? Foi um ótimo lance. Ah, é? É, A pessoa acessou, né, 97fm.com.br/euvou, deu o seu lance por lá. O que, que vai acontecer? Abrimos esse lance. Amanhã, às 8 horas da manhã, abriremos o segundo leilão valendo uma vaga para jogar na linha do time do Careca ou do Pita. Tá certo? E hoje? Lembrando que esses produtos arrecadados serão doados para as instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97, tá bom? Hoje o cara joga de... quem ganha hoje, é de goleiro? Hoje, é de goleiro. É de goleiro? Goleiro. Ele vai escolher ou no time do Careca ou no do Pita. Sim. Se você fosse escolher, escolheria em qual, Benjamin? Careca. Você, mano? Do Pita. Você, Portuga? Careca. Você, RG? Pita. Pô, 2-2, hein? Você, fedido. Ah, eu gosto dos dois, vai. Careca. Você, Basalho. Eu gosto mais do Careca. Careca. É que eu gosto mais do Careca. Eu perguntei pro Careca, um grande sujeito. Não conhece nenhum dos dois. Gente boa pra caramba, cara. Está aqui nas minhas mãos o vencedor do leilão que deu. Olha só, hein? Caracas, velho. Quanto? RG número 2? Ah, não fala, não fala. Deixa eu ler um merchan, você lê depois. Cria suspense. Como assim, ler um merchan? Tá, esse computador não volta nunca. Hã? Aqui não volta nunca essa porcaria desse computador. Meio um 386. Aquela, você viu a hora que reinicia o computador? Foram os três ouvintes, RG, que o computador não voltou. Não voltou, não bicho. Voltou. O Fernando aí só compra computador quando a Lan House tá se desfazendo. Então, véio. O vencedor do leilão é foi... Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Sim, eu. Bom, vou te dar a dica. Fala aí. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só essa é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Acer de novo. Por isso, amigo, se eu fosse você, também comprava ou investia num Acer. É só você acessar o site e conhecer todas as histórias de quem já é cliente. www.acer.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900 3066-0900. Acer, um nome construído com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paulo Agil, pra toda a família. Essa é o Dodôzinho. Quem ganhou, Dodô? Não, mas pera aí, Dodô. Antes, preciso bater o martelo porque fechamos o leilão. É. Bateu? Pronto. Bati o martelo. Um abraço pro Mauro Zuckerman, o maior leiloeiro do Brasil. Quantos mais uma vez, quantos... mais... Bate. Quantos quilos, Benja? Quem levou? Vamos lá. Falei que foi um ótimo lance, hein? Pode ter 4 dígitos, hein? 4 dígitos? Pode ter. Não, pode ser. Eu calculo que alguém deva ter doado 540 toneladas. 540 quilos. Toneladas? 540 quilos. O cara é, velho. Eu já voltei, calma. Vai, 540 quilos é mais. 540 toneladas podia mais... doar para o Calma, eu já falei, ô imbecil. Mais... Falei, voltei. Foi, calma. Mais, mais que meia tonelada. Foi um ato... Mais que meia tonelada. Foi um ato falho. Vai, mano. Não, eu voltei. É bom, então. Foi um ato falho. 1.200 quilos. Portuga. Uma tonelada e 200, mano. Você... Portuga. 1.500. 1.500. RG número 2. Pela sua empolgação, velho. 3.000. 3.000 quilos. 3 toneladas. Rudy. 2.100. Ah, o Rudy já sabe, né? Vale. Viu, né? Você viu, né? Ah, o Rudy também viu. Olha, todos vocês erraram. Foi muito mais? Foi mais. 10 toneladas. O que chegou mais perto foi você, RG número 2. Mas eu já tinha o informação. O vencedor... Então não pode. Então você é corrupto, você é corrupto, então. Então quem mais se aproximou foi o Rudy. Aê! O Rudy foi o que mais se aproximou. O senhor ainda sabe quem você tinha informação, mais próximo, mesmo assim, errou. Você falou 2.100, não é? Sim, 2.100. O vencedor do leilão mandou 3 toneladas e meia, 3.500 quilos de alimentos não perecíveis. Vencedor do leilão foi... Você. Diogo Modena Rios. Será que é parente do Modena? Modena Rios. Pode ser. O Modena tá desempregado. Ó, Diogo Modena Rios. Então é o seguinte, vai ter uma vaga assegurada num dos times, né? Ou no time do Careca ou no do Pita. Parabéns, tá bom? Parabéns ao... Bom, amanhã, 8 horas da manhã, RG, nós vamos abrir o segundo leilão. Sim. Valendo vaga agora pra jogar na linha, tá bom? Sim. Ou do time do Careca ou do Pita. Então comece a mandar agora o seu lance, acesse 97fm.com.br/euvou. E aí você manda seu lance por lá com seu nome completo, tá bom? Lembrando que os produtos arrecadados, esses 3.500 quilos, serão doados agora às instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97, tá bom? Boa. Essa promoção tem o apoio de Paris Vegas Aluguel de Limousines, ligue 4306-3076. E é isso aí, certo? Certo. Bom, é, o computador voltou agora. Opa! Porra, vai ter 6 dias. Ele voltou. Ele voltou, tá certo? Ele então vamos voltou. Ver aqui é, mensagens que chegaram pra nós. Puta, tá chegando e, mensagem. Antes de ler a mensagem, vai voltar pro mano. Mano, como assim que o Léo Moura pode ir pro Fluminense? Ele acabou de ir pros também, Estados Unidos. Desculpa, tem o apoio de Passaporte FC também, tá bom? É. O Léo Moura, ele não se adaptou ao Passaporte FC. Aos Estados Unidos, véio. O Léo Moura, ele tá voltando pro Brasil, Benjamin. Às vezes como acontece, é que a pessoa, pode isso, velho? A pessoa vai pra lá, o cara às vezes aí sente saudade do cachorro, do vizinho. Leva a porra do cachorro, leva o vizinho. O cara tá voltando, velho. Ah, tá de brincadeira, né, mano? É, o Viola não voltou? Brincadeira, né, velho? O Viola falou que não se adaptou ao culinário espanhol. Viola voltou. O Namora devia jogar na América. O Namora acabou de ir, o RG. É, tem o quê? 2 meses, 3 meses? Mas você esqueceu. Ele tá onde? Em Miami? Tá jogando no time do Ronaldo. É Orlando, né? Fort Lauderdale, mano. Se for do Ronaldo, é Miami. Você esqueceu do Sócrates? Puta, Léo Moura. Léo Moura, se você quiser, troca comigo, velho. Vou hoje. Você esqueceu do Sócrates? O Sócrates chegou lá na Itália, bicho. Vou embora. Toma, isso aqui Miami, não é pra mim, mas, Miami de Europa ainda tem uma diferença absurda. Mas o Sócrates teve uns problemas. Pô, Miami tem praia, um ambiente, um clima legal. É não, do lado aqui. O cara não gosta, às vezes não tem o feijão dele. Pô, tem feijão lá em Miami também pra caramba, tem brasileiro. É, a mãe dele não tá lá pra fazer. Pô, o cara com dinheiro que tá, leva a mãe. Ah, mas aí o cara não tem. Ele, levava até você, se quisesse. Eu até que ela ia morar onde? Lá? Pô, em Miami? Pô. Ah, sim. Mas não falou que tem muito, não falou que tem muito brasileiro lá em Miami? Ótimo, pode ter ali, também. Ali, dá pra morar fácil, você tá louco. Meu Deus do céu, falar que não dá pra. Você tá louco. É só o Léo Moura, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, boa noite a todos, sou santista e confio no trabalho do Marcelo Fernandes, mas eu acho que infelizmente a diretoria não dará chances a ele caso o próximo resultado seja ruim, RG. Vejo que atualmente o único erro dele é deixar o Gustavo Henrique no banco. Caso ele saia, gostaria de ver então o Falcão treinando peixe. É, o Simpson tá complicado, viu, velho? Mas, ei, mas aí daí pra ver o Falcão treinando tem uma distância muito grande. Colocou, apesar da má fase do Falcão, eu acho que ele é um técnico brasileiro mais moderno que temos. Quando ele tentou implementar a tão falada compactação lá no Atlético Paranaense, não deram tempo pra ele trabalhar. Ele merece uma outra chance. Tem que recomeçar, viu? Falcão não treinou o Atlético Paranaense, não. Não foi o Atlético Paranaense? Aqui não. Quem que ele Porto Alegre, Bahia, Atlético Paranaense. É, eu acho que ele foi no Inter, no Bahia. Bahia e Inter. Ponto. Ninguém mais deu chance. Deixa eu ver quem mais. Paranaense eu não tenho. Boa noite, Dodô e Amigão. Sou fã de todos vocês, mas ultimamente... o Benji está dando um banho em vocês. É o mais coerente, o mais imparcial. Quando ele pega o mano, dá até dó. É a opinião desse parabéns, puxa-saco aí. Benjamito, pelos comentários pontuais e sempre precisos. Abraço a todos e chupa Portuga. Que coisa, hein? Qual é o nome do cara? É rebeca@latimeiro.com.br. Um abraço a ele. Olha, Michel Lima. Obrigado, Michel Lima. Muito obrigado, Michel Lima. Isso, agradece. Eu adoro a família Lima. Um abraço. Ele treinou aqui no Brasil, obrigado. Aqui o Internacional e o Bahia. Atlético Paranaense não consegue. Bahia. Você viu um Atlético Paranaense treinado por um cara que eu não lembro. E achou que era o Falcão. Você vê como o Falcão. Fala, amigões, foi o Tobias que falou sobre o Palmeiras estar devendo o gramado? Ha, ha, ha, ha. Foi o Tobias. RG manda um amo ela pra minha esposa, Anne Elise. Abraços. Ah, vai ler. É o Luciano Silva. Vai ganhar, velhinho. Um cartão tapa na camurça. Verdade. Foi o Marco Aurélio Cunha que foi criticado aí também, Domingo. Onde? Marco Aurélio Cunha. Tem que fazer uns uniformes diferentes, né? Ah, porque ele falou que hoje a mulherada que joga o futebol feminino aí, ela se vestem de mulher. Antigamente elas usavam aquelas roupas aí como se fosse o recorte do futebol masculino. Elas não usavam maquiagem, não faziam a unha. E o Marco Aurélio Cunha aí tá sendo taxado de sexista, mas ridículo, hein? Muito mais legal ser uma jogadora gostosinha lá arrumada. Mas o futebol feminino tá mais moderno mesmo, ele não falou nada de errado. O Neymar faz a unha pra jogar, o Cristiano Ronaldo se maquia. Não, mas é verdade, porque antigamente não tinham o cuidado, por exemplo, de fazer um uniforme com recorte, direcionado. Com recorte, por exemplo, pra que uma mulher vestisse. Olha aqui, gente, mais babaquice, de novo, coisa de... Mensagens que chegam também em nome de Eliar, muito além da partida, também HDI Seguros e debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Boa noite, amigons. Quero atuar no Morumbi e realizar um sonho de criança. Mas você tinha que ter mandado antes, velho. É? Não é por aqui, não. Paga lá, hein, João. Ó, é 97fm.com.br/euvou. Começa amanhã às 8 horas da manhã, né? É. Agora já foi. Sim. E o lance que você mandou de 150 quilos de arroz é bem legal. Só que... É, um lance não dá pra começar. Não dava. 3.500 que o cara que ganhou aqui. Tá, viu? Longe, hein? Mas tem especificado o que é, ô Domênico, que é pro cara doar? Arroz ou feijão. Menos sal e açúcar. Ah, não vale açúcar nem sal, né? Só isso. O resto vale, né? É. Nem açúcar nem sal. A pessoa pode escolher o item menos açúcar e sal, né? É que o problema, Domênico, tem que fazer o seguinte. O negócio é o seguinte, amigão. Você que for dar seu lance, então é seu lance mais 2 quilos de alimentos perecíveis pra nós. Ou seja, pode ser pizza, pode ser esfirra. 2 quilos de dois pra quilos? Nós sim, pra nós 2 quilos, porque o que sobrar a gente congela, Rick. Verdade. O ouvinte que ligou foi o Davi Ferrari? Não, não. Bacari. Bacari. Então, não, porque esse aqui falou o seguinte: sempre que eu vou ao jogo, vejo a torcida organizada de costas pro jogo pra cantar e arrumar confusão. Aí eu pergunto: qual é o problema de aparecer um torcedor no telão, hein? Davi Ferrari de São Bernardo do Campo. O problema é que o torcedor não tá torcendo. E esse cara que tá de costas também querendo arrumar briga é um outro idiota que também não tá torcendo. O torcedor que vai pro estádio, ele tem que estar focado no campo, apoiando o time. Olha, Pedro... existem setores, por exemplo, eu fui uma vez no Morumbi com a minha esposa. Pra variar, né, capaz? Fui. Não, capaz não, a minha mulher assim, acompanha assim. Ela onde eu quiser. Você vai pro inferno. Não, não é não, ela fala, vamos, já com o tamanco na mão. Vou falar o seguinte, porra. Tem um lugar que o cara compra, tem um setor lá que o nego compra. O nego compra. A porra da cadeira numerada pra sentar no troço. Sei. Aí fica meia dúzia de cara de pé ali daquele lado lá. E tem os caras do orientador da federação. Eu acho um tanto quanto imbecil. Se você compra pra ver o jogo sentado na cadeira, se ali é sentado na cadeira, todo mundo tem que ficar sentado na porra da cadeira. Vamos ir lá arrumar confusão, cara. Chama o orientador da federação, os caras tiram. A polícia, os caras tiram. Só arruma confusão por isso. Tira, cada um faz o que quiser. Eu já vi no, lá na Arena do Palmeiras, o cara ficava de pé. Por os caras de laranja, o cara de vermelho. Ah, isso. Mas aí tem então. A polícia tirou o cara, mano. A polícia tiraram, Rudy. Sim, mas deu uma confusão. Mas porque o cara era gordo, ele não cabia na cadeira. Mas tiraram. Ô, Dodô. Demorou, hein? Fala, pode falar. Se estivesse vivo, sabe quem faria 44 anos hoje? Não adianta. Tupac. Hoje faria 44. Tava novo ainda, hein? Caramba, que coisa. Mas não era 16, bonzinha também, não. 16, meu. Já vai criticar. Tudo você critica. Não era bonzinha. Não morreu de graça, não morreu alimentando o povo. 16 de junho de 71. Que coisa, hein? Ele não morreu dando banho em mendigos. Grande astro distribuindo sopa rap. Em creches carentes. É isso aí, estádio 97 na Energia 97, também em nome aqui, senhoras e senhores, de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Também em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo que chegou a sua vez, consórcio Honda, conquista e leva um lindo boné, tá bom? Também em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. E agora o Benjamin vem com um recado importante da BV, né? E se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein, amigão? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar a sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3337888. 3337888. Porque com a BV, você sempre pode mais, BV. Bons negócios para você, Dodozito. É isso aí, estamos chegando ao final de mais uma edição do Estádio 97 na Energia 97, RG número 2. Diga lá, quem Dodô. Quem é que garantiu o grande presente da noite de hoje? Ah, você pergunta e eu respondo. Segundo os dados da produção, Daniel Santos do Amaral. Boa, Daniel, parabéns para você, viu? Pode passar aqui em 3 dias úteis na Avenida Paulista, 1439 no andar e retirar, né? Esse grande presente, certo? É, tem abraço aqui pro Gregory. Quem vai mandar abraço? Felipe Muti. Sim. Pascoal Milito. Salve União Química. Bom, deixa eu ver aqui pro pessoal da Bartira também, da República 470. Tá todo mundo aqui que eu falei, tá mandando abraço pra Bartira 470, a República, onde eles fazem homenagem com homens. Que legal. Olha só, só rapidamente repetindo: o vencedor do leilão foi o Diogo Modena Rios. mandou 3.500 quilos de alimentos não perecíveis. Parabéns aí ao Diogo. Sensacional, vai ajudar muita gente, viu? Muita gente. Quanto você acha que vai ser o Diogo hoje de Argentina e Uruguai? Empate. Gostei do Diogo. Ô, produção, quem é que trouxe brindes pra nós? Ah, quem trouxe brindes? Deixa eu ver aqui. É que semana retrasada, o Mano falou da caneta quilométrica. Ah, ele falou e o pessoal mandou pra aí gente. Aí o pessoal, né, aqui da Papermate mandou um brinde pra todo mundo. Boa, legal, muito obrigado, hein? Pra obrigado a todos, a equipe aí que mandou pra gente. Um abraço aí, sim. O Rafael Horn. Newell Rubbermaid, muito obrigado. Um abraço pra galera da Esser aí também, viu? Tá certo. Eu endosso o seu abraço, mano. Vamos mandar um abraço pra todos. Tamo junto. Eu quero mandar um abraço pro consórcio Honda. Todos do mundo. Tamo junto, eu endosso. Da tamo BV junto. Financeira, pessoal da BV Financeira. Tamo abraço, junto. Tamo junto. Boa. Abraço, bateria Eliar. Ô, bateria Eliar. Tamo junto. Da BV. Aí, tamo junto. Tá usando, manda aí pra nós também. Tamo junto. Mandar um abraço aqui também pro pessoal aqui da União Química Farmacêutica. É verdade, olha. Mandar um abraço aqui também pro pessoal aí da Bartira 470, é isso mesmo? Bartira 470. Tamo junto, então. É nóis. Até amanhã, se Deus quiser. Boa, mano. Obrigado. RG, bora. Número 2, muito obrigado. Até amanhã, Dodô. É, Estádio 97 indo embora. Amanhã tá de volta em nome de Esser. Construindo com valor. BV Financeira pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, né? BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir nos sintomas, um médico deverá ser consultado. Já já vem Night Sessions e amanhã estamos de volta a partir da...